Atenção, Kranzebeck! É o top de 4 jamais! Vida é jogos de diversão e há muito o que falar. Mario, Sonic, Mega Man e Chrono Trigger, vamos zerar. O fator da imersão nos jogos e a sua evolução. Os lançamentos da E3 Mega Man mais uma vez. Gosto de jogos, tem Silent Hill, Resident Evil também. Gosto de jogos, os 16 bits. Hoje é o episódio 100. Gosto de jogos, episódio de review. Guilty Halo sai ou não sai. Gosto de jogos, o dadinho vai rolar e o Disco Ninja agora vai tocar. São dois anos já no ar, e foi só pra começar. Vamos lá jogar. Gosto de jogos, baixo e frente, sou. Não dá pra parar, não dá mole, vai escutar. Gosto de jogos. Não dá pra parar com a diversão, uma vez que começou. Ainda tem tanto assunto de que a gente nem falou. Tem Castlevania, tem Metroid, Final Fantasy. Não adianta pedir Halo, tomar no cu, sumir daqui. Gosto de jogos, já tem duas partes. Jogos como formas de arte. Gosto de jogos, a série de RPG, de D&D a 3D&T. Gosto de jogos, poder dos peitinhos. 69 teve até renda. Gosto de jogos, se chegou a sexta-feira, é hoje que o programa sai. São dois anos já no ar, e foi só pra começar. Vamos lá jogar. Gosto de jogos, baixo, frente, soco. Não dá pra parar, não dá mole, vai escutar. Gosto de jogos. Eu me recuso a participar dessa sinistra palhaçada. E é isso aí, nessa centésima semana estamos reunidos aqui para voltar a nossa série de Era Uma Vez Um Beat, relembrar da saga 32 e 64 bits. Ah, moleque, pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana vai ser difícil pra caralho ordenar, peraí, tem um ilapso. Não tem pra ninguém, baixo, frente, soco, é nota 100. Black Onyx. Nossa, que empolgação que ele cantou essa música, hein? Foi quase Shiryu falando, cólera do dragão. Pois é. Não, teve um ouvinte uma vez que mandou um e-mail falando, Ilapso, você não tem felicidade? É tipo isso. Eu ouvi essa parada aí. O Senhor da Eternidade. Inimigo, eu acho que você foi extremamente deselegante na abertura desse podcast ao iniciar ele com puta que pariu. Ah, vai tomar no cu. Eu acho que isso é um desrespeito com as rameiras e meretrizes do Brasil. Entendeu? Eu acho que, vai ter que rolar um pi. É isso aí. Spoiler, palavrão. Mas aí, por que que puta que pariu é um palavrão? Só o puta é um palavrão, né? Parido também, cara. Parido. É, ser parido. Como é que funciona isso? Você tá denegrindo o ato de ser parido. Mas quer dizer que uma puta pariu é uma merda, né? Não pode. Ela não pode dar luz. Foda-se então. Ela porque ela ficou 9 meses. Ela sabe de quem é o pai, né, cara? Essa semana aqui também tem o Fritz. Essa vez eu juro que eu participo. Adeps com dedo dado. Aí, vai rolar confusão, hein, rapá. Tô já vendo essa parada aí. Confusão em dobro. Com uma galerinha muito animada, em muito clima de diversão. É o que? A nova avaliação, isso? É, em clima de azaração. A Bebs com B de bola. Posso fazer um agradecimento rapidinho? Por favor. Bill Stalker, você me mandou um desenho de presente, obrigada. Olha só, não, ele mandou pra gente. Um desenho de um ouvinte, gente. Parabéns. É porque você provou. É mulher. Repara não, e ele provou que o nick dele tem a ver, porque o nick dele é Bill Stalker e ele deu uma stalkeada sinistra e achou uma foto minha que eu nem lembrava que eu tinha e fez o desenho a partir dela. Então, parabéns, Bill Stalker. Caralho, maluco totalmente stalker. Olha só, você agradece. A sua voz. Agora, condutas morais esquisitas são legítimas. Parabéns. E o Ludovardo? Uou! Quem fala que eu tô Jesus! Bem-vindos, Ludovardo aqui. O Killerazos! E eu finalmente tô perto de terminar o meu mestrado. O Daigo! Se isso aqui é a nova malhação, o horário é o Léo Jaime. E o Arara! Eu tô aqui, sou o Arroz de Festa, eu tô participando que é o 100º episódio e eu quero fazer parte da comemoração. E é isso aí! Nessa semana o Nietzsche inimigo esqueceu do discurso que ele faz na Arma vez do Beat e foda-se! Não sei quem, não sei o que lá, vamos dar as mãos e enfrentar o chefão final na era do 3064 bits. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails! Tem um protocolo muito rígido entre cagar e dar descarga e sair do banheiro, porque eu ouvi você dando descarga daqui, mas demorou muito até você voltar. Vamos lá. Vou descrever tudo que eu fiz a partir do momento em que eu dei descarga. Tá, eu espero que isso inclua lavar a mão. Eu dei descarga, lavei a mão, aí como eu tava meio... aí depois eu escovei o dente e bochecha Listerine. E agora eu tô bebendo Coca-Cola, mas é Coca-Cola zero, não tem açúcar, então tranquilo. Ah, então não estraga o dente, né? Uhum. Você caiu, te enganaram com essa, né? Beleza, você já está com seus e-mails aí, não está? Certamente. Beleza. Então está começando a 99ª leitura de e-mails do Eu Gosto de Jogos, eu acho. Exatamente. Assim, eu tava pensando nisso porque a gente tá em clima de episódio 100, mas a gente não pode comemorar a 100ª leitura de e-mails porque no primeiro episódio não teve leitura de e-mail, né? Não teve. E se a gente fosse sincero, essa não seria nem a 99ª, seria a 98ª. Mas a gente finge que não. Mas, ó, episódio de... Normalmente episódio B não tem leitura de e-mails, mas a gente teve um Disco Ninja especial, sem número, acho que foi, não sei qual, a B, que foi uma leitura de e-mails gigante. É verdade, sempre tem essas merdas. Mas, enfim, essa é a 99ª leitura de e-mails, eu gosto de jogos, @baixofrenteseu.com, e eu gostaria de fazer dois protestos aqui muito rápidos. O primeiro é o protesto contra o formato do chocolate Toblerone, que é uma merda. Eu não sei porque ele tem esse formato idiota. Eu não quero sentir que eu tô comendo uma montanha. Eu só quero comer o chocolate. Tá, então fica aí o meu protesto à empresa que faz Toblerone, que eu não sei quem, qual é. Deve ser Toblerone o nome. Toblerone tá. É o chocolate do Eu Viajei, né, cara? É, Toblerone. Na verdade, quando eu viajo, eu trago Lindt pras pessoas, porque eu sou um cara mais elitizado. Entendi, embora não. Mas, e o meu segundo protesto é contra o meu chefe, que trouxe exatamente esse chocolate do Eu Viajei pro pessoal lá do trabalho. Ele tem... Tem lá 18 pessoas lá nas nossas duas salas, né? As quais ele gerencia. E ele trouxe 1 quilo de Toblerone pra essas pessoas todas. Tá? Eu que sou muito mais novo e tenho muito mais dinheiro, muito menos dinheiro, eu trouxe 1 quilo de Lindt pra 7 pessoas. Então eu sou um cara. Eu seria o melhor chefe no futuro. Você então, tá dizendo que aí... você tem muito menos dinheiro, mas você tem muito dinheiro. Então o seu chefe, ele é bilionário, tipo isso. Não, eu não tenho muito dinheiro, você tá falando merda. Mas na verdade o meu chefe tem 3 filhos e uma esposa. Então essa é a diferença. Então é isso que foram meus dois protestos. Eu queria fazer isso nesse episódio porque ele é muito importante. E como minha garganta tá muito ruim, eu sou esperto, eu vou ler os e-mails menores e você se fudeu. Primeiro e-mail aqui do El Dioguito, que tem 26 anos, assim como eu. Como eu não, né? Mas enfim. E ele é de Campinas, São Paulo. O cara não é como eu porra nenhuma, porque o pessoal de Campinas é meio diferente. E aí, pessoal do Tiger, Tiger, Tiger? Abaixa no alto, pula no baixo e mete a rasteira quando cola XD. Tiger! Tiger. Conheci o podcast do Fênix Down. E sem sombra de dúvidas, agora vocês são o podcast favorito, preferido. Chupa, Fênix Down. É. Obrigado. Trampo fazendo leitura de consumo de água pelas ruas. Cara, mentira. Trampo fazendo leitura de consumo de água pelas ruas de Campinas. Você que não conhece, você nosso ouvinte, vai no. E eu Ninja Inimigo, eu não faço ideia do que seja isso. É, vai lá, vai agora. Não, ele faz leitura de consumo de água, isso é normal. Mas que leitura? No... Ele anda nas ruas com a garrafa d'água lendo o que tá escrito não, aqui? Ninja Inimigo, você consome água na sua casa, procede? Sabe quando você consome luz e tem um relógio de luz, não tem? Você tem, certamente. Tá. Entendi! Pra água é a mesma coisa. Na sua, como você mora numa casa, exatamente, deve ter aí também na sua casa. Exato, tá? Exato. É que você não. É porque as pessoas às vezes não se tocam nisso. Condomínio, então, não tem. Mas você que é nosso ouvinte, vai aí no Google agora, vai você também, Ninja Inimigo. Dita assim, água de Campinas. Vou esperar, vai lá. Beleza, vou fingir que eu tô fazendo isso. Não, pode fazer, eu tô falando sério. E aí você vai encontrar aqui pra mim foi a segunda ocorrência, né? Campinas, Deciclopédia, ir para Água de Campinas. Direto, vamos ver. Então aqui, a Água de Campinas é internacionalmente famosa por suas propriedades embaitoladoras. É isso que nós temos a dizer sobre a Água de Campinas, tem muito baitola lá. E esse cara trabalha com medição da Água de Campinas, então cuidado que a água é contagiosa, hein, rapaz. E ele diz aqui que ela com um MP3 abarrotado de podcast pra ouvir durante o trampo, tentando torná-lo menos maçante. Foi quando enjoado de tudo que eu costumava escutar, ou enjoado da Água de Campinas, pensei, Que porra na Água de Campinas também tem muito. Que porra é essa de eu gosto de jogos? Ouvi um e foi suficiente para começar a maratona. Lógico, no começo só ouvi as pautas do meu interesse. Agora, se vocês fizerem cast acompanhando o crescimento da grama, eu tô ouvindo. Breve, próximo episódio. Muito bonito. Aí, episódio freestyle tá vindo aí. Tá, em breve. Cada vez mais ele está próximo. Engraçado que certos bordões ficam de fora dos episódios antigos, pois os mesmos ainda não existiam, como cachorro! Uau, uau, uau. No cast do Mega Homem, quando vocês mencionam Rush, alguém fala cachorro. E eu fico no hype esperando alguém repetir. Cachorro? Cachorro! Aí me lembro que não tinha isso ainda. Ah, uau, uau. Enfim, continuei com um ótimo trabalho. Flãos, abraço pra você. E cachorro! Black Onyx. Fala, esse aqui não tem nome, não tem nada, né? Beleza. Vamos descobrir aqui ele, vamos lá. Vamos no e-mail misterioso aqui. Fala, cambada de funkeiros malditos e nostálgicos. Aqui é o Aquecedor de Tuba. Mais uma vez para comentar sobre o último cast, que aliás foi um ótimo tema. Gostei que ele falou mais uma vez, que é tipo como começava os podcasts antigamente, né? Começando mais uma vez. Também joguei muitos RPGs, era muito viciado nesse estilo e como vocês mesmos falaram, joguei vários deles, mas se fiz final em meia dúzia deles é muito. O primeiro RPG que joguei foi algum Dragon Quest da vida, acho que foi o segundo. Tentei jogar ele, mas como o jogo tava todo em japonês, não sabia porra nenhuma que tava acontecendo na tela. Depois de muito tempo fui jogar um tal de Final Fantasy VII, que todo mundo tava falando e pronto. Duas horas depois já tava mais do que viciado naquela merda. É pior que crack, de fato, cara. É pior foda que crack. Que gente... Como é que você tem insumos pra ter? Seu craqueiro da Copa de Guaravita. É o Cefilândia, né, cara? De lá pra cá foram vários, entre eles posso citar Grandia, ótimo jogo, por sinal é um trocadilho do cadilho, mas Grandia é um jogo muito grande, mesmo. Grandia 1 tem umas 100 horas de gameplay normal, assim. Parasite Eve, Vagrant Story, Legend of Mana, Mario RPG, Breath of Fire 4 e o fodástico Chrono Cross. Eu vou... Com sua trilha sonora sensacional, enredo maravilhoso e sistema de batalha perfeito. Mimimi de Ninja Inimigo e fanboy de Chrono Trigger em 3, 2, 1, valendo! Não, cara, eu concordo, Chrono Trigger é um jogo ótimo, perfeito, personagens muito fodas, muito bem trabalhados, história muito legal, segue muito bem a história do Chrono Trigger, e a única coisa ruim é a trilha sonora, que é uma merda, não presta. É a única coisa que não salva nesse jogo. É exatamente isso, só que é o contrário. Só que não. Talvez o gênero não tenha morrido por completo, mas com certeza perdeu muito espaço com o crescimento dos RPGs ocidentais. Muito provavelmente, eles vão ser tratados como algo de nicho, restrito ao Japão. Dificilmente esse estilo vai voltar a fazer tanto sucesso como fez na época do SNES e Play. Eu tenho alguns motivos para isso. Primeiro motivo, eu acho que os jogadores de hoje em dia querem mais ação e não uma coisa mais estratégica e parada. Dragon Age Origins fez sucesso pra caralho, cara. E é assim, bem, bem paradão, tá ligado? O jogo. Se bem que Dragon Age 2 eles transformaram num action RPG muito. O sistema de batalhas daqueles RPGs era monótono e muitas vezes complexo. O sistema de encontros aleatórios também não ajudava muito. E o jogo se tornava muito entediante com o passar do tempo, principalmente quando se precisava ganhar níveis para derrotar os chefes e inimigos finais. A série Dragon Quest que o diga. E lapso! Eu odeio RPG que faz isso. Pra mim, o story mode, você tem que seguir o story mode inteiro, só matando monstro normal, sem fugir de encontro aleatório e tal, mas mata os monstros normais e e você consegue fazer tudo. Agora, quando você tem que ficar clipando pra poder matar um boss num determinado ponto, porra, é meio escroto, né? É legal você clipar pra matar uma weapon, alguma coisa fora, uma side quest bizarra, tá ligado? Uma coisa depois do boss jogo, final. Jogo que faz isso aí de você ter que ficar grindando o jogo inteiro se chama MMO. E eles são exatamente pra isso. O objetivo deles é esse. Aí sim, tá tirando isso, não. E outro fator muito importante, que diferente de Final Fantasy ou Dragon Quest, que tem uma história a ser seguida, você pode de fato interpretar um papel nos RPGs atuais, tomando decisões que vão mudar a história do jogo. E mesmo que o final for um só para todos os jogadores, com certeza o caminho que você fez com seus personagens até o final do jogo será diferente do jogador para jogador. Você tem a opção de mudar a história do jogo e não seguir um script, em que a única coisa que se pode mudar às vezes é um item ou a peça da armadura numa história pré-determinada. Ou seja, mais imersão no jogo. Será? Mas também temos um ponto negativo, o detrimento da história nos RPGs, em que outrora era conhecido como os jogos com as melhores histórias já feitas. Mesmo que muitas vezes elas não fizessem sentido nenhum. Alguém aí falou Final Fantasy VIII? Cara, Final Fantasy VIII é uma história de amor, de aventura e de magia. Ponto. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Exatamente. Passasse na novela das oito agora, no lugar da Avenida Brasil, ia ser mais sucesso. Ou não. Esse tem cara de novela da Record, tipo de Mutante. Verdade. Os RPGs atuais, pra dar mais liberdade ao jogador criar sua própria história, preferem não se aprofundar em coisas como origem e motivações de personagem, amigos e companheiros, medos e frustrações. Claro que existem exceções, como Mass Effect, mas ainda assim são poucos, comparados a antigamente. Talvez eu tenha saído muito do assunto e não esteja falando coisa com coisa, mas acho que esses são ponto de declínio dos JRPGs. Chota! De qualquer forma, foi um ótimo cast. Quem sabe não é o prelúdio de um vindouro cast sobre a série Final Fantasy, com ênfase ao magistral Final Fantasy Tactics, que tem que ter um cast só pra ele, hein, Lápis? Breve. Cada vez mais próximo o podcast de FF. Exatamente. Cada vez mais próximo. Eu só digo uma coisa: qualquer tema que não foi abordado ainda está cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo. Não desistam, não desistam. Vou acabando o e-mail por aqui, ele já está enorme. Com certeza deve ter um saco pra ler. Próxima vez terei mais sucinto e menos chato. Já estou ansioso pelo cast 100, que é esse cast que está sendo gravado agora, depois dessa leitura de e-mails, que tenho certeza que vai ser um disco girado. Falou e abraço. E abraços. É, abraços pro aquecedor de tuba. Lá de Itaco Aquecetuba, em São Paulo. Muitos abraços, muitos abraços. Abraços, amplexos. Olá, galera! Estava pensando em uma forma de ajudar a galera do Baixo de Frente Soco, porque vocês fazem tanto por nós, ouvintes, e não cobram nada. Quem disse que não? Esse é o Cavaleiro Kong. Lá embaixo eles terão o Cavaleiro Kong. Muito pelo contrário, tiram dinheiro do próprio bolso para manter o site funcionando sem propaganda alguma. Então, em comemoração ao 100º episódio, fiz uma conta no Steam pro Baixo de Frente Soco e uma conta no 4 Shared, em que eu upei todos os podcasts. Blá blá blá. Agora link se trocar tá o e-mail vinculado à conta que ela fica pra vocês. Obrigado. Mas dêem preferência a baixar. Aí, emergência. No dia que o baixofrentesoco.com cair, sair do ar, fudeu, tá aí. Aí, meu irmão. Backup. Até lá, baixem no nosso site direto pra gente saber quantos foram baixados. Se bem que no Porsche dá pra saber também. Baixa de onde você quiser, ouve essa porra aí. PS 2 pontos. Se abrirem um esquema de doações ao BFS, acho que faria sucesso. Agência 3652, dígito 8, conta 279307, Banco do Brasil. Eu. Vai tudo pro site. Pelo menos deve ajudar vocês a manter o site e quem sabe fazer promoções com mais frequência, dentre outras coisas. A gente tem uns 12 jogos aqui pra sortear, mas tem que separar, tá mó merda. A gente ainda vai organizar uma coisa maneira, a gente não vai chegar só a falar, compartilha isso aqui no Twitter, não. Em breve também, legal, em breve. A gente tá cada vez mais próximo isso. Cada vez mais próximo, moleque. Aí. Abraços, Cavaleiro Kong. Muito obrigado, Cavaleiro Kong. Muito obrigado pelos presentes, Cavaleiro Kong. A gente vai fechar em contato aí contigo no Steam pra pegar a página do Baixo Frente Soco lá no Steam. A gente pode abrir lá pro pessoal, a gente faz uns sorteios lá também. De repente o pessoal que quer doar jogos pra gente sortear aqui também, entra em contato com a gente lá no Steam. E felicidades. Próximo e-mail. Daê, galera do Baixo Frente Soco, aqui quem fala é Rataelos. Tem algum jeito bom de falar isso lá? É Rafaelos. É com TH, então é Rataelos. Rafaelos. Rataelos. Black Onyx. De Curitiba, Paraná. Comecei a ouvir o podcast por causa da camarada Lobo Borges e gostei muito do trabalho de vocês. Agora fico toda semana esperando por essa bagaça que acaba com a minha produtividade no trabalho. Mas, vamos ao que interessa. Porque, a gente não interessa, né? Beleza. No episódio anterior, vocês chegaram a mencionar Chrono Cross. Eu acho ele um bom jogo. Vai, lê o e-mail, cara. Já tô não digo que tenha sido. Gosto com o Cross. Não diga que tenha sido o melhor jogo que joguei na época, mas estava acima da média. Ele era visualmente bonito pra época, tinha uma trilha sonora foda e um monte de personagens. Tá, esse último provavelmente só eu achava foda, por gostar de desenhar e criar personagens. Não, não. O design dos personagens era maneiro. Menos o Cavaleiro Cebola. Cebola. Tinha uns outros bem maneiros. Tinha se você quisesse ver um monte de personagens no jogo de RPG, eu jogava Suikoden, pô. Tinha 108 em cada um. Ou Tactics. Final Fantasy Tactics tem uma porrada. É, Final Fantasy Tactics também. O problema foi a Square ter vendido o jogo como uma continuação de Chrono Trigger, quando na verdade ele foi uma espécie de remake do jogo Radical Dreamers, jogo feito para um acessório maluco da SNES, que foi desenvolvido em 3 meses, exclamação entre parênteses, e, para variar, só saiu no Japão. Se você procurar Radical Dreamers em inglês, você acha assim. Hoje em dia você acha uma parada mais fan-made e tal. Vale tem uma. A gente falou no episódio de Chrono Trigger, eu acho que já faz muito tempo, que tem uma continuação feita por fã do jogo de Chrono Trigger, com uma história bem legal, vale a pena dar uma olhada. O link deve estar lá no episódio do Chrono Trigger. Se não tiver, se fudeu. O jogo até tem uns easter eggs, mas nada que realmente importe. Mas pro finalzinho do jogo, eles até tentam fazer uma ligação com a Luca, mas acaba sendo forçado demais. Então, no jogo do DS, o Chrono Trigger, tem um final do Magus novo, em que fica bem claro que o monstro no final do Chrono Cross é a Shala. E você chega a enfrentar ele no Chrono Trigger do DS, é um dos novos finais. E a Kid tem a ver com a Shala também. Não vamos discutir isso aqui agora, porque vai ficar muito grande, né? Já deu spoiler, foda-se. Ah, lembra daquele live action tosco que parece no final do jogo? Pois é, ainda bem que pararam por ali. Pensando bem, não sei se conseguiria jogar esse jogo de volta. Abraço, galera. Muito abraço pra você. Breath Yellows. Eu presinto um e-mail aí com aulas de fonética sobre o nickname do Breath Yellows. Breath Yellows. O ponto alto do Chrono Cross, recentemente, pra mim, foi quando um amigo nosso, o Rafael Studart, utilizou a música de abertura do jogo pra ser a abertura de um sketch do show de stand-up que ele faz com o pessoal aqui no Rio de Janeiro. Ah, sim. Foi pra isso que serviu. Abertura é sensacional, muito foda a música e a abertura em si, visualmente falando. E a música, porra, dá arrepio até hoje. Pois é, e aí, por acaso, nesse dia, o Ludo Barro tava comigo vendo esse show lá na Gávea. Aí quando começou a tocar a música, ele, essa música, uou! Tá. Ele tinha que falar, uou! Foi o que ele falou. Próximo e-mail, e aí, galera do... Peraí. Já percebeu que os vídeos do Lobardo, ele tá parecendo mais desanimado, assim? Porque tinha que ele começava, uou, bem-vindos a mais um episódio do Lobardo, não sei o que, não sei o que. Agora ele fala, agora ele é assim, uou, bem-vindos a mais um episódio do Lobardo. Deve ter dois fatores pra isso, né? O horário que ele tá gravando, deve estar gravando mais tarde, e aí pra não acordar os cachorros ele faz isso. Segundo, que é o mais provável, a vida alcançou ele, e ele viu que nem tudo é uma... Acontece com todo mundo. Elton Borges Mesquita, Elton Químico, 26 anos, séries, Goiás. Então, um podcast chegando na casa dos 100º episódio. Tem que aparecer outro Disco Ninja nessa balbúrdia. Vocês sempre aparecem com palavras difíceis, então aqui vai uma do meu limitadíssimo vocabulário. Agora... Balbúrdia. É uma palavra boa. Twitter. Parabéns. Palavra. Twitter. Nice try. Agora, vou botar no Twitter agora, que nego amanhã, sua mãe vai entender qual é essa. Botei balbúrdia. Sobre mamilos. Como puderam passar todo o cast e não sair de Final Fantasy? Cacilda, vocês fazem a propaganda de que vão falar de RPGs japoneses, se são ou não, os as, mas cadê? Eu pergunto, onde foi parar aqueles RPGs que ajudam a quebrar a monotonia do gênero? Não falaram de Valkyrie Profile, grande? Falamos. Valkyrie Chronicles, passaram por cima do Lost Odyssey. Nem lembram do Shadow Hearts, que deu à luz a mecânica usada no jogo. E toda uma enorme gama de jogos da série Megami Tensei, também conhecido como Persona. Falamos. Persona. Que variam de jogos com mais ação, como é o caso do Devil Summoner, a RPGs de turno, como é o caso de Persona. Fora Suikoden, que se foi citado nem ouvi. Não ouviu. E vai além. Poderiam ter falado dos RPGs ocidentais. Os RPGs ocidentais que tentam trazer o simbolismo da época para esse momento, como Breath of Death 7, Cthulhu Saves the World, Pen Arcade Episodes. Então, a gente falou de um monte de coisa disso aí. Mas não era... quando a gente fala de Final Fantasy, as pessoas só prestam atenção no Final Fantasy, né? O poder do Final Fantasy. Mas também que é muito jogo, né? Pra gente sair falando de todos. A gente queria dar um aparecer. Era só exemplo. Do gênero, né, cara? Era só exemplo. Era um episódio sobre o gênero, não sobre instâncias do gênero. Talvez tenha fala de fantasia demais, mas é o exemplo mais comum, mais simples. Mas sabe qual é boa? Estamos cada vez mais perto do episódio em que vamos listar todos esses jogos. Então. Cada vez mais perto do episódio de Suikoden, cara. As pessoas não fazem ideia de como está próximo. Talvez, no meu ponto de vista abestado, o problema é que os JRPG nunca foram RPG em primeiro lugar, exclamação. E agora, com a ocidentalização globalização do mercado e os jogos ocidentais se mostrando mais próximos da ideia original de RPG, tem deixado os antigos e novos fãs mais desconfiados da experiência que eles vão ter naquilo ali. Os jogos japoneses têm histórias fantásticas, muito boas mesmo, mas você não molda a história, você na maior parte das vezes assiste ela acontecer, depois que você seleciona algumas opções em lutas muito estáticas. Acho que esses jogos foram elucidados e agora nós temos mais certeza do verdadeiro potencial e também das grandes fraquezas do estilo. E quanto a não existir mercado e toda essa baboseira, bom, a Atlus, a Exceed e outras empresas vivem de trazer esses títulos para o ocidente, até com dublagem. Agora, me dizer que a Nintendo com tanto dinheiro não consegue? Interrogação. Até uma outra hora e boa sorte para todos. Aqui vão alguns links que acredito podem ajudar a colocar mais informação na cabeça de quem se interessar sobre o tema. Esses links estarão no post do episódio 100 ou não. É um link do The Escapes, 3 links do PennyArcade.com e um link do OneUp.com, todos sobre RPGs japoneses ou coisas semelhantes. Exatamente. E agora partindo para o próximo e-mail, muito obrigado, Químico Boladão. O cara que faz Éter e Elixir. Químico Boladão, porra, é um nick maneiro, mas tudo bem. E aí, galera do Gosto de Jogos, aqui quem lhes fala mais uma vez é o Chinês Flamejante 69. Achei muito interessante a teoria do mestre Ilapso. É mestre, amigo. Mestre. Que na realidade não existe uma linha muito definida que diferencie os JRPGs dos RPGs ocidentais. A princípio, eu refutei um pouco dessa tese. Ele mandou, né, deve estar no ônibus, aí ele bateu no banco assim, porra, Ilapso. Ilapso errado. Mas ele pensou e concluiu. Ele refletiu um pouco e percebeu que o que ele falava fazia bastante sentido, tanto que consegui me recordar de dois RPGs da era do PS1 que quebram um pouco essa linha. O primeiro deles é Final Fantasy Tactics. É difícil de lembrar de Final Fantasy Tactics, né? A gente quase não fala aqui. Quase não fala. Que possuía uma trama cheia de conflitos políticos, traições e manipuladores querendo chegar ao poder em qualquer custo. Uma trama quase ausente da maioria dos clichês japoneses que a gente costuma ver por aí. E que, na minha opinião, lembra bastante as tramas ocidentais. Tipo Game of Thrones, né? É tipo isso. E o segundo é Vagrant Story, que por sinal foi desenvolvido pelo mesmo time de Final Fantasy Tactics, que além da parte política e uma história muito adulta pra época, ainda tinha um visual que lembra os jogos ocidentais. Tanto que eu acho que se a Square decidisse fazer uma continuação daquele jogo, atualmente mantendo-se fiel ao estilo visual do game, mas adaptando sua jogabilidade para transformá-la em um action RPG, acho que ele ficaria muito semelhante aos RPGs ocidentais atuais. E acho que é só isso. Só para citar, o meu JRPG favorito é Final Fantasy Tactics. Muito bom, parabéns, rapaz. Você palmas, é um cara palmas pra ele. Esperto, você é um cara muito bom. Eu nunca joguei Final Fantasy Tactics mais do que 30 minutos, então você beleza. Você é um cuzão, e você é um cuzão porque é isso. Até semana que vem e um abraço, PS1. Será que ele vai fazer? Eu ainda não li. Será que ele vai fazer a piadinha do PS2 e PS3? Não, vamos lá. Não vai fazer. Vamos lá. PS1, foi Final Fantasy 4 que inaugurou o ATB e não o 3. Pra quem não sabe, Active Time Bar é aquela barrinha que fica correndo ali enquanto os caras estão lutando pra você. A gente explicou no último episódio. E PS2, quando é que vai rolar outro Disco Ninja dos ouvintes? Em breve, está muito próximo. Cada vez mais próximo. Vocês não fazem ideia. O Final Fantasy Tactics, realmente, se você for traçar paralelos com essa série de livros aí do Game of Thrones, você consegue traçar uma série de paralelos. Talvez o pessoal da Square que desenvolveu à época tenha lido um ou dois livros, né? O jogo é de 97, naquela época acho que tinha saído já o primeiro livro, talvez o segundo. Então, talvez tenha alguma influência. Eu acho que não, porque o jogo japonês e livro americano não deve ter saído de lá a tempo. Mas tem um projeto aí que um pessoal tá tentando botar pra frente, eu dei uma participada, e a minha participação foi referente ao Final Fantasy Tactics. Olha, então, lá no meu texto já tinha uns traçados, assim, de comparação. É, quando sair, talvez saia... Não deve sair mais esse ano, não, mas quando sair, eu vou avisar aí. E dá pra traçar muita coisa, porque a parte política no jogo é muito forte mesmo. Aquela coisa de disputa de trono é até bem parecido. Falar mais uma vez, assim, pra dar ênfase. Olha só. Black Onyx. Próximo e-mail aqui, Lapso. Olá, amigos. É porque eu não lembrava que era. Olá, amigos do Guarda de Jogos. Aqui quem fala novamente. Pô, todo mundo fala novamente, cara. É o Biostalker 002 e gostaria de comentar sobre o último episódio do Baixo Frente Soco. Concordo plenamente com o Ilapso. É claro que concorda. Quando ele argumenta sobre o termo de RPG ser usado pejorativamente. Principalmente pela galera que começou a jogar o gênero depois. Começou a jogar o gênero pelos jogos, principalmente Final Fantasy. mais recentes. É bem possível de vocês terem percebido que trollar o gênero se tornou bem comum pela podosfera. Eu não sei porque eu sou o nosso de videogame. Desculpa. Muitos aspectos do gênero estão realmente datados. Mas séries como Persona e outras que estão nos portáteis estão aí pra provar que ainda há sobrevida. Uma possível influência também é possível se o RPG oriental se reinventar e não simplesmente se ocidentalizar. Concordo. O foda é você pensar como se reinventar, né? Black Onyx. A falta do mapa-mundo e dos veículos realmente tornou Final Fantasy monótono de se jogar. Sério, consegui dormir umas 3 vezes ou mais enquanto jogava Final Fantasy X. Eu nem terminei esse jogo. Eu cheguei no final e nunca terminei. Dessa vez... Tiveram vários RPGs desses japoneses que eu joguei. Segui até o boss final e não zerei. Não, mas pra mim, o que aconteceu comigo mesmo foi Final Fantasy X. Os outros, não. Aconteceu coisa do tipo, eu chegava perto do final e não jogava, mas meu primo tava jogando também, e aí eu vi ele jogando e... Foda-se, se seu parente jogou, você jogou junto. Não vale o YouTube. Não vale o YouTube, mas ele foi o Breath of Fire 3, inclusive, aconteceu isso. Dessa vez, ele mandou mais um desenho. Ele é um cara que manda desenhos, ele é muito bom, cara. E sempre feito no DS. Cara, os desenhos são muito fodas, estão todos lá na página do Facebook, do Baixo de Sou. Feito no Nintendo DS da Bebias, usando o mesmo estilo do Filosolapso. Eu acho que eu não coloquei o Filosolapso lá. Cara, que vacilão! Eu vou colocar. É meu desenho, porra, é pra mim. Eu vou colocar lá agora. O mesmo estilo do Filosolapso, que mandei algum tempo atrás. É isso, abraços e até a próxima. Biostalker 002 PS. Se o Disco Ninja puder tocar na leitura de e-mails algum tema de Airship, de qualquer Final Fantasy, realmente eles são bem empolgantes, manda aí. Tá bom, vamos tocar um. Não sei eu qual. Gosto muito... Posso pedir um Disco Ninja? Pode, pede. Eu queria pedir o tema da Ragnarok, a nave do Final Fantasy 8. Não, é um 8 filme... não. Ah, o jogo é uma merda, mas a música da nave é maneira, cara. Tudo bem, você tem razão. Então, você está tocando aí o tema da Ragnarok. É Ragnarok do Final Fantasy. Não era aquela porra coreana escrota, não. Não melhorou muito, não, né? Vão se foder e leia o último e-mail, por favor, que eu vou procurar a música aqui logo. Sim, senhora. Nick de CS, @team. Eu lembro quando o Matt Splinter deu esse nick. Muito bom. Pra quem não lembra dessa história, ele mandou um e-mail do celular dele sem nome, sem nada, e só viu o número do celular dele, @team.com.br. Eu lembro disso, cara. Devia mandar algum comentário sobre Cast 99, mas boiei total, só joguei Final Fantasy Breath of Fire. Pô, você já tem bastante do conhecimento da parada, mas beleza. Pra agradecer vocês pelo prêmio que ganhei na promoção no Fim do Mundo e por não terem revelado meu número de celular na leitura de e-mail sobre o episódio Diablo, número 93 aí. E por isso vou assumir que o Nick disse que o Mestre Splinter sugeriu. E agradecer pelo excelente conteúdo que vocês colocam no ar toda semana. Muito obrigado, vocês são fodas. Sabe uma parada que a gente não fala mais? Não fala mais. Tiquitim, né, cara? Tiquitim. É, sou foda. Sou foda saiu da moda também, né? Agora é tchutchar, Gustavo Lima vai ser. Beleza. Vou escutar de novo os casts antigos, mas de memória vou listar os meus 5 preferidos. Número 4, Eterno Street Fighter. Olha só, tem alguém que gosta dos primeiros 10 episódios. Mas esse episódio 4 é muito bom, cara. Tem que ouvir de novo. Não, esse episódio 4, o 4 e o 18 dos primeiros, assim, que a gente ainda fazia qualquer... O 4 e o 18 são muito bons. Beleza. Só fazer um comentário antes que você faça. Esse, o 12, Mãe, Vem Me Limpar Que Eu Tô No WoW. Cara, esse é o melhor episódio de todos, pra quem tava gravando. Porque esse episódio contém dele o episódio perdido. E eu ainda tenho. E um dia, em breve, o episódio perdido será lançado, cara. Ele disse aqui o número 12, Mãe, Vem Me Limpar Que Eu Tô No WoW. O 52, Destrinchando a Máscara. Caraca, eu nunca ouvi esse até hoje. Sério? Mostrando aí que tem bastante ouvinte de RPG de mesa, né? É porque eu viajei e aí eu fui ouvir na viagem, só que não ouvi. Foi quando eu vi. Ano só passado, que não, né? Eu viajei. Eu não ouvi. Fui ouvir na viagem, só que não. Ele gostou também do 53 Disco Ninja, volume 5, Cachorro do Pagode. Esse não tem eu. Não gostei de ele ter. Mas foi muito bom esse episódio, meu. E o 92, O Capeta da Pesada Está de Volta. Esse também não tem eu. Eu também não gosto dele. Porra, Lápis, tá foda, hein, cara? Eu não tá gosto foda desse episódio. Então é isso aí. Mandem seus e-mails para eugostdejogos@baixofrentesoco.com e continue essas discussões aonde também, Lápis? No facebook.com/baixofrentesoco. Onde e você verá incríveis fotos do Datena em The King of Fighters e etc. E breve a série de memes do Daigo. Puta. Puta merda. E também no twitter.com/freitesoco. Vocês não perdem por esperar a série de memes da... Puta merda. É isso aí, até semana que vem. Um abraço, beijo, carinho no cangote. Abraço. E ouço agora o episódio 100, que está muito bom. A gente não gravou ainda, mas vai ficar bom pra caralho. Tô garantindo. Minha filha número 2, que veio, porra, do futuro, veio do já futuro, ouviu? Já ouviu e disse que foi foda. Um beijo. Diversão da vez. Oi, oi, oi. No último episódio de Dragon Ball Z, com a velhice do Genesis, a SEGA investe um poderoso console de 32 bits pra entrar rasgando, pra variar, começando uma nova geração. Concorda? Concordo. É história, vou discordar, não sou maluco. Mas você está pensando errado. Primeiro não foi o Saturno, primeiro foi o 32X. Ah, a gente vai falar do 32X? Ah, só pra falar o que eu falei, agora pode falar do Saturno. Não, só o Daigo. Não, não, que isso? Ah lá, acertei. Jogou o Kamen Rider nele, né? Não, porra, eu joguei coisa pior. Eu joguei Chaotix. Chaotix. Caraca, Chaotix é aquele jogo do Knuckles? É, que tem aqueles três outros personagens imbecis que ninguém mais nunca viu. Não, mentira, tem eles no Sonic Heroes. É o jacaré, a abelha e o maluco? É. O Vector, o crocodilo. Espio, o camaleão. E Charmy, a abelha. Nossa senhora. O 32X, ele foi o primeiro console de 32 bits. Como ninguém teve o console, ninguém viu e ninguém estudou isso, você sabe me dizer qual foi o impacto que ele teve no mercado? Pra mim foi zero. Pra mim, zero. É, só tinha jogo ruim, porra. Cara, eu não sei nem como é que é esse console. Essa lavoura dessa porra, nem eu. Louco, assim. Mas olha só. Alguém via foto. Pictures or didn't happen. Não, o Sega 32X, na verdade, era um cartucho que você acoplava no Mega Drive. Ah, era um cogumelo. Era um cogumelo. É, você fazia um videogameception com ele. E você pegava ele, encaixava no Mega Drive e aí você colocava as outras coisas no 32X. E aí rodava tudo isso no Mega Drive. Uma coisa que é interessante se a gente arranjar é uma foto de tudo montado em cima do Drivo, tá ligado? Isso, tem a torre de Mega Drive. Pô, a torre tá no episódio 50, a gente falou dessa torre. Isso, falou. Ah, mas a gente mostra ela de novo só pra galera situar, cara. É, um Mega Drive com 32X em cima, um Sega CD do lado, aí a fita do Sonic Knuckles expansão, com a do Sonic 3 em cima, e se você demora, bota um Game Genie embaixo disso tudo, aí você faz uma torre assim. Fica muito maneiro. Uma torre sinistra. Passando correndo pelo 32X vai ter um ouvinte que vai falar: caralho, como é assim? Vocês não jogaram? 32X era muito foda, o jogo do Knuckles. Puta que pariu. É retardado. Bater nesse filho da puta que foi, hein? Vai ter o Daigo com o Nick trocado, cara. Então, Ilapso, a SEGA começou de uma nova saga, um novo capítulo na história dos jogos com os 32-bits, lançando um famoso videogame que ficou mais conhecido pelos jogos 2D do que pelos jogos 3D, apesar de estarmos falando da primeira grande era 3D. Que videogame era esse, Ilapso? Era o... Pode foda-se. Em novembro de 94, saiu no Japão o SEGA Saturn, também conhecido como Saturno, que é o nome correto aqui no Brasil. Não. Quem fala Saturn é babaca, Saturn. É babachola, sério. Babachola. Não, é SEGA Saturno. SEGA Saturno, né? Você só pode falar... só se você quiser falar igual japonês, né? Que lá no Japão é SEGA Satan. É, porque a pronúncia deles, né? SEGA Satan. É, e tem até aquele cara... SEGA Satan Shiro, que é o cara maneiro, o velho maneiro. Fica em frente à TV gritando, Satan. Não, tem que levantar a mão. Ele foi lançado em novembro de 94, lá no Japão, pertinho do aniversário do Keio Logan. Ele provavelmente não ganhou um de aniversário. Keio Logan, não tem mais nenhum Keio Logan, não. Foi perto do aniversário desse babachola aí. Esse tal de Ludobardo aí. Ele provavelmente não teve um de aniversário, porque console ainda japonês. Depois foi lançado nos Estados Unidos e na Europa já em 95 e vendeu pouco em comparação aos outros, mas é uma instância importante dessa geração de 32 bits, né, também chamada de geração 3D, que é um nome escroto, porque de 3D não tem quase nada. É, porque 3D porque... naquela época não eram três dimensões que saíam da tela ou profundidade. É, não é a televisão do Mestre Splinter, né, que é 3D de verdade. Tira que tinha Star Fox, hein? Então. Star Fox, desculpa. Mas o ponto que... O ponto principal dessa era 3D é que você tinha 360 graus de movimento de personagem. Deixou de ser aquela coisa dominada por platformer e virou uma coisa mais de podendo ir pra todos os lados. É, na verdade, não eram 360 graus, né? Eram 8 direções, uma beleza. Pô, enfim, nem importa essa porra também. O importante é que foi um videogame muito importante nessa época, porque ele, além de ter sido pioneiro, ele revelou um potencial pra gráficos 2D, né? Que ainda duraram bastante, muito maior do que todos os seus rivais. Então ele ficou durante muito tempo sendo a plataforma caseira dominante quando se tratava de alguns gêneros específicos, como jogos de luta, por exemplo. Que ainda na época ainda. Tava... melhor no Saturno. Vale uma curiosidade aqui que o Sega Saturno. Ops. Babachola. Babachola. O Sega Saturno, ele não era um videogame inferior, assim, falando de hardware, em comparação ao PlayStation, não. Ele era um videogame parrudo. O foda é que ele tinha 8 processadores internos. E até o cara da SEGA lá, o nome dele é Yu Suzuki, ele tinha dificuldade reclamava da dificuldade de fazer jogos pro console. É o cara do Team Sonic, né? É, porque pra tirar todo o potencial, você tinha que programar em assembly, cara, na parada. Tinha que fazer aquele negócio que o Rock Lee faz de abrir o portal, não sei o quê. É, fazer essa porra do Rock Lee aí pra chegar no Sega Saturn. Mas o Sega Saturn tinha títulos muito fodas. Ludobardo! Opa! Você chegou a jogar Sega Saturn? Você é um cara que eu achei que se amarra em jogos de luta? Então, exatamente. O Ludobardo não jogou, mas o Luchabardo também não jogou. Posso falar então? Por favor. Deixa eu ver. Luta um contra um ou vocês preferem sair batendo em todo mundo? Quero falar da sua experiência. O que você lembra do Sega Saturn? Você fala, caralho, o Sega Saturn era muito Guardian foda Heroes. Por isso, muito Guardian Heroes. Não, Guardian Heroes e todos os jogos bons da Capcom eram melhores no Saturno, ou com ou sem o cartuchinho lá de expansão, que nós ainda não falamos. Ó, pera aí, estamos falando da Capcom, que tinha Mega Man X4 pra PlayStation. É, mas o de Saturno era melhor. Era engraçado que todos os jogos que tinham pra... A maioria dos jogos que tinham pra Saturn e pra PlayStation, eles eram melhores no Saturn, cara. Sim, você quer um exemplo básico? Vamos pegar Mega Man 8, que é um jogo que pouca gente jogou. Mega Man 8? Sim. Mega Man 8 não é um dos mais bem queridos da série, não. Então, no Saturno, ele tem 3 fases a mais e ainda tem o Cutman pra você matar de graça. Nossa! E ele usava o cartucho de expansão de 4 megas. Precisava não, mas se você usasse, o negócio ficava uma coisa linda na hora do load. O Saturn teve um periférico que era tipo um cartucho de videogame que colocava. Atenção, estamos falando de console de CD. Foi um dos primeiros consoles de CD, depois Sega CD, etc, que tivemos no mercado. E era uma coisa assim, caraca, nova, não sei o que, caralho, que foda, CD. Dá pra botar muito mais coisa no CD do que no cartucho. Dá pra fazer tudo no CD. Tudo! Aí, talvez não. Aí é engraçado que a SEGA falou, pô, sabe o que a gente tá precisando pra dar uma força pra esse videogame? Um cartucho! Caralho. Aí tinha um cartucho de expansão de 4 megas que você botava no videogame, que ele ficava sinistro. E eu lembro muito de X-Men vs Street Fighter. Você jogou Killer Ass X-Men vs Street Fighter? No Saturno? Sim. Não, não joguei. Só porra! No Caraca. Senhor Eternidade, jogou? No Saturno eu só joguei Knights. Alguém jogou? Jogou um bom jogo. Fora o Daigo? E lá? Joguei numa plataforma muito melhor que você, Fliperama. Porra, eu joguei no Fliperama também, cara. Mas acontece, mas eu joguei mais. Fliperama do caralho. Ah, cara, mas aí não é o caso. Do lado do meu colégio tinha uma locadora que alugava... O Saturno. Que ninguém tinha Sega Saturn. Vamos ser sinceros aqui. Ninguém tinha o Saturno. É, eu também não tive ele. Eu jogava na locadora pra falar de mundo. Eu jogava na locadora e o maluco da locadora não alugava a fita do X-Men vs Street Fighter. Ele falava, essa aqui só joga aqui. Então o nego fazia fila pra jogar lá, moleque. Porque era o fliperama da parada. E com cartucho de expansão de 4 MB, o jogo ficava foda. Não tinha loading era só no começo. E humilhava do PlayStation, que, por exemplo, você só podia jogar com um personagem. É, só dava pra trocar se você. Jogava com os dois, mas alternado. É, não, você só. Se você quiser ouvir essa história do Ninja Inimigo, de como o cara não alugava o X-Men vs Street Fighter, tem mais detalhes, você pode ouvir o episódio 60 ou o episódio 32, tá? Você episódio pode ligar pra casa dele e perguntar também. pode mandar um e-mail e perguntar. Isso. Música. Negão gostoso 84, bebe sociopata de pau. De pau. De pau. Digimon. E eu falei tudo isso porque ela está aqui. Então, próximo. Fritz, você lembra do Sega Saturn? Sega Saturno? Tá foda. Cara, eu tive um vizinho que tinha, que o pai dele tinha ido, sei lá pra onde, Japão, sei lá. E eu trouxe um videogame mega novo e, cara, eu achei irado, porque o gráfico era em 3D, apesar de ser só uns triângulos toscos. Muito toscos. E tinha um jogo de luta animal, que eu não lembro o nome, mas era uma arena quadradona, assim. Isso é o Dreamcast, hein, cara? Não, Sega Saturno, tenho certeza. Era o quê? Toshinden? Cara, por nome, nem fudendo que eu vou achar. Deve ter sido de tipo, a primeira leva do Saturno. Cara, era um jogo maneiro, assim, e a gente jogou na casa dele algumas vezes, mas depois enjoou, né, cara? Você jogou um Saturno jogo? Era muito ruim. Tava armado. Você jogava... Já jogou um jogo chamado Knights? Não. Alguém já jogou Knights? Eu joguei, cara. Meu primo tinha o controle redondo. Especial. Esse controle era muito ruim pra jogar jogo de luta, cara. Ué, só era pra jogar Knights, cara. Por isso que vinha junto. Não, mas é engraçado. Você lembra que o Sega Saturn chegou na época 3D com a promessa do 3D, com o sonho do 3D e com pouquíssimos jogos 3D. E tinha o Knights, que era o jogo fake 3D, moleque. Você lembra como era a jogabilidade desse jogo, cara? Era fake, mas era bonito, vai. Era bonito. Você ficava andando em círculos, subindo e descendo com uma certa dificuldade, pegando aquelas esferinhas lá do sonho, e era isso, cara. Ficava voando, foi né? Foi isso que eu joguei. Ficava voando pra coletar pontinhos e tal, passar por dentro das argolas. Se você cagasse, voltava seu mano e não foi o dia. Era um Pilot Wings de Saturn, era isso? Não. Era um Pilot Wings com a porra da Columbina, em vez de uma nave. Não, mas não chegava nem a ser Pilot Wings. Nave. Tinha aquele jetpack ridículo também. Só que não chegava nem a ser Pilot Wings, porque Pilot Wings era 3D. É, Knights? Era porra nenhuma. Fake 3D. É, ué. Era fake 3D porque ele era 2.5D. Você andava de um lado pro outro, ó, direita e esquerda, plataforma, tá voando. Cara. E você tinha o cenário lá todo em 3D, não sei o quê. E quando eu lembro muito disso, eu peguei o controle do Sega Saturno e eu queria jogar jogo 3D. E não tinha jogo 3D. Eu jogava Knights. E quando você tomava uma porrada e caía, você virava uma bonequinha escrota que não conseguia fazer nada e tinha que andar até uma plataforma em que você ganhava poder de volta. E quando você andava, você virava um humano. Só que quando você virava garotinha sem poder nenhum, você andava em 3D. Dimensões. E eu achava isso o máximo. Eu falava, foda-se o jogo, eu quero virar uma garotinha escrota sem poderes pra ficar andando em 3 dimensões. Cara, que jogo ruim, cara. Não, o jogo era maneiro. Por isso que o videogame foi um fracasso. Não, ele não foi tão fracasso. Foi. Não foi tão fracasso, não. Porra, cara. Aí tu perguntou assim, então, quem aí jogou Sega Saturn? Cara, se você perguntou assim, galera, quem foi que jogou PlayStation 3? Porra. Se você teve que perguntar quem foi que jogou videogame, é porque não há merda. Não, cara, mas olha só, eu vou ter que dar uma defendida, porque nessa época, videogame era artigo de luxo, era bem mais caro. E, não, pô, é porque na boa, PlayStation 3 criança. Hoje em dia, a gente trabalha, junta todo o dinheiro e compra por do PlayStation. Naquela época, tu não era criança, não podia juntar dinheiro pra comprar, porque ia levar 20 anos pra conseguir juntar moedinha. E isso é antes da pirataria. Tá certo que naquela época, o dólar tava pau a pau com o real. Era época. É, mas aí era a época. Era um real, um dólar. Era a felicidade também... de quem tinha pais que viajavam. Cadê? Eu nunca viajei. Nessa época também o salário mínimo era R$72, né? E o salário era uma... dava $300. Isso, era uma merda. Você, você podia estar pau a pau, mas, cara, você não tinha poder de compra. O que, que você quer fazer? Não, eu no Paraguai. Ontem eu ganhava 30. Cara, eu tenho uma pergunta importante. Era no Sega Saturno que você tinha aquele jogo muito bizarro que parecia o Gloob Gloob? Caralho. Não, você não Dreamcast, cara. Não, se nem é Dreamcast. Ah, pô, droga. Ah, não. Eu não joguei. Esse jogo aí não saiu agora em alguma dessas redes? PSN, Xbox Live? PSN? Saiu. Caraca, velho. Porra, tem que comprar isso aí. Saiu na PSN, cara. Você conversa, cara? O que é aquilo? Estão falando, é um jogo do Gloob Gloob. Pode começar. Você é o jogo do peixe. Que tem o Leonardo Nimoy. Que tem a voz do Leonardo Nimoy. Nossa senhora. Qual é do jogo do peixe, cara? É, tem um peixe. E você, ele é muito, tipo, cria ele, alimenta ele e tal. E você vai conversando com ele e ele vai aprendendo como é que você conversa e tal. E ele vai conversando com você. E aí você faz perguntas pra ele e vai respondendo. E ele faz coisas pra você também. Só que, tipo, é um sistema de aprendizado muito, muito, muito estranho. Então ele começa a perguntar se, tipo, você é um trabalhador sexual e coisas assim. É um Siri. É muito Siri do iPhone, só que é um peixe. É um peixe com uma cara humana. E me lembra um pouco, posso falar uma besteira aqui, mas me lembrou. Não tinha aquele modo do Pokémon Snapshot que você podia conversar com o Pikachu? É tipo isso. Hey Ryu Pikachu. O Ryu foi mal, foi mal. Ryu. É Ryu. Bizarro. Pô, mas o nome é da narrativa, Ludobardo. Cara, eu vou te falar um negócio. Se você quer brincar de cuidar de algum ser virtual, você tem que jogar, e que eu consegui recentemente reinstalar no computador, mesmo sendo de 2001, o excelente pra mim, Black and White, que é a melhor mistura de jogo estratégia com Tamagotchi. Nossa senhora. É verdade. Essa porra é Moliné, né? Podia Moliné. É, é. Peraí. O nome do jogo é Seaman? Opa! Holy shit, cara. É Seaman. Beleza, então. Quem quiser jogar Seaman, assim como Arara, o Killer Az e o Ludobardo, divirtam-se. O Sega Saturn, ele teve não só esse problema. O outro grande problema que eu tinha é que os jogos que eram muito populares pra ele, eu acho que eram jogos de nicho, né, cara? Como, por exemplo, o X-Men vs. Street Fighter. X-Men vs. Street Fighter é um jogo de luta. É um jogo que fez maior sucesso na época. Todo mundo gosta de jogo de luta. Na época, você amarrava X-Men vs. Street Fighter. Mas não era qualquer um que gostava de Mario que ia jogar, gostar de X-Men vs. Street Fighter. Agora... Todo jogo é um jogo de nicho. Só muda o tamanho do nicho. Dá um tema isso aí, hein? Dá um bom tempo. Todo pedaço de terra cercado por água é uma ilha. Só muda o tamanho. Aí você chama de continente. Nossa. Pô, cara, isso me deixa mais tranquila. Eu acho que eu moro num continente à parte agora. Continente da ilha do governador. Pra mim, o maior calcanhar de Aquiles da SEGA é que nessa época os consoles estavam investindo em franquias grandes, coisas que valiam a pena você comprar um videogame por causa daquele jogo. Era uma época, diferente de hoje em dia, que você tem pro PlayStation 3 e pro Xbox quase os mesmos jogos, salvo algumas exceções. Naquela época, você tinha franquias exclusivas, várias. Então, por exemplo, na parte da Sony, você tinha lá Final Fantasy, que saiu da Nintendo. Na parte da Nintendo, você tinha a Rare fazendo vários jogos lá, Diddy Kong Racing, Donkey Kong, etc. Agora, no Sega Saturno, cadê o Sonic? Cadê o Sonic, meu irmão? Eu não sei se vocês lembram, você jogou algum jogo do Sonic no Sega Saturno, Lápis? Não, sabe por quê? Não. Nunca jogou Sega Saturno. Não, quase não tinha, meu. Você viu aquela merda de... Sonic de corrida, não? É, não, teve o 3D Blast da Saturno, que saiu pra Mega Drive também. É, 3D Blast tinha pra Mega Drive. E o Sonic Extreme, que era do Sonic gordinho. É, o de corridinha, horrível. O Sonic R? O Sonic R? Corridinha é quase toda edição, né? Não, mas eu vou te falar, o Sonic R... Não, mas é corridinha mesmo, tu faz uma marcha atlética. O Sonic R, ele era um jogo, o único jogo do Sonic 3D ali, que era um jogo de corrida, que você tinha que correr com o Sonic, contra o Super Sonic, contra o Tails e contra tal. E, cara, já falei, em vários podcasts, eu era doente, fã do Sonic, doente, e quando saiu o Sega Saturn, eu falava, caralho, vai ter um jogo do Sonic em 3D, tipo Mario 64, que foda, puta que pariu. Nunca veio, foi a promessa que nunca chegou. Aí, um episódio, uma tarde fatídica, passando Stargame na televisão, o filho da puta me fala de Sonic R, e eu vejo, eu gravei a fita em VHS, e eu vi e reassisti aquele Sonic R, porque eu achava muito foda, era como se eu estivesse jogando aquela porra, eu falava, caralho, é muito irado, é 3D, não sei o que, cara tá correndo isso aqui. Aí eu fui jogar um dia. Puta que pariu, pra nunca mais, não quero nem mais falar dessa merda. Cara, um novo nível de Forever Alone, né, cara? O cara grava o programa que mostra o jogo e ele assiste várias vezes pra fingir que tá jogando. Cara, é um nível, caralho, assim, Forever Alone no, 90 mil, sei lá. É, garotinho de rodoviária, que fica lá mexendo na alavanca do cara que tá jogando. Sabe o que diz? Posar com o pau dos outros. É bem isso. Ele é flamenguista, né, cara? Se assim o Lapso também, quando viu o primo dele jogar Breath of Fire 3. Primo conta? Primo pode? É isso? Família. É família, né? Família. Não, você pelo menos deu pra ele alguma dica enquanto tava jogando. Tipo, dá uma olhada ali. Não, eu falei pra ele. Ele falou, caralho, vou perder, cara. Porque o Gar tá com aquela lança que tira energia dele. Eu falei, não, cara, a próxima porrada que você der, você vai matar o chefe. Aí ele falou, beleza, confio em você. Aí foi e matou. Que isso? E o Gar morreria logo depois se ele tivesse matado. Falou no podcast passado, foi um dos melhores jogos pro Sega Saturn, que ele tinha, como a gente falou, o Sega Saturn era melhor que o PlayStation na parte de gráficos de 2D. Uhum. Qual jogo? Guardian Heroes. Ah, Guardian Heroes, caraca. Guardian Heroes era um que você escolhia a sua classe, aí você ia subindo de nível, era tipo um RPG mesmo. Beat'em up, né? Quê? Beat'em up. Era um beat'em up assim de RPG, assim, tu era tipo um guerreiro que ia subindo de nível e tal. Era isso. Cara, eu joguei esse jogo na Game Works, cara. E eu gastei muito dinheiro nele. Que a Gimux só deixava você salvar o teu personagem pra quando tu fosse lá de novo, você começava com um guerreiro nível 5 já, assim, entendeu? Pra quem não sabe, tá dando mole, Gimworks era um grande fliperama que tinha aqui no Rio de Janeiro. Faliu. Como todo. Cara, eu preciso compartilhar uma história muito boa do Gimworks. Era moda, né? Porque que ele existia fazer festa de aniversário lá, né? Aí, tipo, aconteceu, assim, eu dei a sorte incrível de dois amigos meus fazerem um aniversário no mesmo mês. Aí, pô, era os pais dos seus amigos bancando pra toda aquela molecada jogar. Cara, imagina ser pai, que inferno. Que inferno e que prejuízo, né? É. Aí, não, cara, era R$100, assim, uma hora. Era uma hora de jogo e lanche. Não, era surreal. Mas o mais legal é que se você gastasse mais de sei lá quantos reais num mês, eu lembro que isso foi o caso, porque eu fui em dois aniversários no mesmo mês, você virava VIP. Aí o meu cartão foi upgradado pra VIP. E aí quando eu voltava lá no Gameworks, mesmo que eu não fosse gastar nada, eu chegava lá com o cartão, mostrava VIP. Aí eu furava aquela fila monstra lá gigante. Da Asa Delta e da Montanha-Russa, né? Que eram tipo as filas mais gigantes. O dia que inaugurou, eu gastei a minha mesada inteira, que era tipo R$50, em um dia. Quer dizer, uma tarde. Eu fui pra lá direto do colégio. Cara, eu fiquei lá jogando Asa Delta. Cara, era muito caro o jogo, cara. Até pra hoje, cara, era tipo R$5 andar na Montanha-Russa. Nunca fui nessa merda. Mas você já fechou, né? Já ficava lá no New York Center. Tá. Eu morava no Rio de Janeiro nessa época. Ah, entendi. Correto. Senhora Eternidade, você jogou Saturno? Nunca. Nunca viu Saturno? Não, eu já vi na loja. Vai ser difícil pra caralho mesmo. Me lapso. O Senhor Eternidade tem aquele negócio, né, cara? Ele jogou Master System, depois o 64. Isso. É verdade, pode se crer. Essa é a história dessa criança. Fala aí, cara. Sabe um outro jogo muito bom? Blast Evolution. Sabe um outro jogo muito bom que tinha no Saturno, cara? Me diga. House of the Dead. Pensei que você fala Dr. House. Diagnóstico diferencial. House of the Dead era muito bom, cara, mas os portes de Sega Saturno tinham um problema muito sério, que era a falta de periférico pra console naquela época pra você fazer um jogo de FPS desse tipo como eles deveriam shooter, ser. Né? É, Rail Shooter. Desculpa, Rail Shooter. Cara, eu tinha um amigo meu que tinha aquela pistola, cara, aquela pistola vermelha com um fio que você ficava atirando na tela, que por sinal, na minha opinião, é muito melhor pra jogar em jogo de tiro do que o Emote, por exemplo, ou o PS Move. Eu concordo. A pistola do Master System já é bem melhor. Concordo. Eu tinha do Dynavision, era muito boa. Eu nunca entendi como aquela pistola funciona e por que ela foi descontinuada. A pistola do estilo do NES? Cara, ela foi descontinuada porque as pessoas usavam pra assaltar no ônibus. Caralho, teve um cara aqui no Rio que usou ela como arma. Foi. Sequestrou uma velhinha. Foi em Brasília isso. Foi em Brasília? Foi. Imagina, deve pesar daquela do Little Enforcers do Super Nintendo, aquela zona. É, pô, vai assaltar com uma arma de videogame e usa a Scope 6 do Super Nintendo, pô. É por isso que não pode ter arma de brinquedo no Brasil. Porque se com uma arma fake de videogame o cara sequestra a velha, imagina uma de airsoft. Pois é, não. Hoje não podemos ter coisas legais. É, mas tem que ser colorido, tem que ser laranja, tem que ser algumas cores bizarras, assim. Aí mas, então, a do Leto Air Forces, ela era azulzona, cara. Mas o pessoal achou que era o quê? Que era arma de raio laser? Ué, era uma velha. É a pistola do Zillion. É do Phantom System, era mesmo do Master System, que era a pistola do Zillion. Imagina, você vai soltar o cara lá, olha, eu tô com uma pistola Zillion, é pra matar os Nozes. Noza, como é que era? É Noza mesmo. Ia ser muito irado se ele parasse pra soltar o cara e falar assim, me dá seu dinheiro, piu, piu, piu, me dá agora, piu. Me dá essa merda. Eu sou o JJ. Eu lembro desse maluco em Brasília, porque ele tava num barril com a pistola. Aí o comentário do Kibiluca era tipo assim, por que o Chaves está com a pistola do Dynavision? Eu tava parado assim. O bom saindo do barril, só com a pistola de plástica. E a polícia, tipo, vários carros se mirando no cara. Cara, Splinter, tipo... fala! Você lembra de uma viagem que a gente fez pra um hotel fazenda, que a gente ficou num quarto lá e que um amigo nosso levou? Música do... A gente teve nossa primeira experiência. E um amigo nosso levou o Sega Saturno dele. Cara, é aquela mesma viagem que quando eu entrei no seu quarto, o teto tava todo cheio de papel higiênico molhado. É. Era papel higiênico molhado. Caralho, velho. Moleque foda. Eu lembro. Então, vocês lembram? Chegou a jogar House of the Dead com a gente? Foi aquela mesma viagem que a gente estourou um cabeção de nego no quarto. Foi a mesma viagem. Foi a mesma viagem que a janela quebrou a minha mão. Foi a mesma viagem que a gente quebrou os dois beliches. Foi a mesma viagem. Isso fica por... Zero veinha. E você vai falar da parte do Febem ou não? Não, a gente vai falar do Sega Saturno, cara. O abrigo para menores, que você acabou indo depois da viagem. Isso não é massa. Você pular da sua vida. De videogame só. Foda-se o Sega Saturno. História do Sega Saturno, que terminaria alguns anos depois, quando a Sega jogaria a toalha e assumiria a sua derrota, deixaria essa triste história de tentativa de conquista do ouro, mas que não passaria do bronze, como o bom brasileiro, com 9,5 milhões de unidades vendidas no mundo em todo, que é 10 vezes menos do que o PlayStation venderia. Mas aí, não foi só de tristezas que essa era viveu. Tivemos uma grande discussão e lapso. Entre a Sony e a Nintendo, quando eles estavam tentando desenvolver um periférico do Super Nintendo para leitor de CD. Ludomar! Uou! Tudo bem com você, cara? Pião, pião, pião! Enquanto isso, numa terra distante, mas no mesmo lugar, na verdade, a Sony tinha feito um acordo com a Nintendo para desenvolver um sistema de CD pro Super Nintendo. Você lembra disso? Virou. Não. Um pouquinho antes. Não. Porra. E lapso, você lembra como isso como essa história terminou? Sacanagem, eu sempre lembro de tudo, cara. Pergunta pra quem não lembra. Então tá. É só você abrir a Wikipédia, cara. Então tá bom. Senhor da Eternidade. É certo. O que aconteceu com o sistema de CD pra Super Nintendo? Um sistema de CD pra Super Nintendo? Que a Sony tava desenvolvendo. Caralho, não foi pro caralho. O que acontece? Na visão megalomaníaca da Nintendo, os cartuchos eram uma mídia fraca. Por acaso, eles tinham razão. Mas, pra época de 16 bits, tava ótimo. Não, pause, né? Por acaso, eles tinham razão, mas por acaso, eles tocaram foda-se, né? É, mas por acaso, eles... Não, o cartucho é ótimo. Vamos insistir nessa merda, porque nós somos idiotas e japoneses. Então, ainda na época, nem do Super Nintendo, na época do Nintendinho, a Nintendo tava começando a tentar fazer tecnologias de disco, né? CD, no caso. Né? Pra isso, eles contaram com a ajuda da empresa compatriota, começaram a contar com a ajuda da empresa compatriota, Sony. Que era tudo no Japão nessa época, né? Nessa época só existia Japão, né? Uma ilha cercada de água, né? Então, etc. É um continente. E até porque a Sony tinha várias... Porque a Sony mexia muito nessa época com áudio, né? A Sony era uma grande empresa do ramo de áudio. E a Sony tinha várias patentes em cima de várias mídias. Então o Discman era um produto da Sony, que a gente depois se acostumou a chamar de Discman, como qualquer CD player portátil. Na verdade, era uma patente da Sony. E então a Sony tinha muito know-how em mexer com mídia ótica. Então eles se juntaram e começaram a trabalhar em cima disso. O resultado disso foi o PlayStation. Anos depois, quando cada um foi pro seu lado e brigaram e não se chegou a entendimento. Então, com esse começo da era de 32 bits, a Sony já havia desistido dessa parceria com a Nintendo e vice-versa. E aí a Sony se enveredou pro seu próprio caminho, utilizou o know-how que ela tinha para trabalhar com mídias óticas e começou a desenvolver o seu próprio console. Não à toa, qualquer nintendista aí reclama que o controle do PlayStation é cópia do Super Nintendo. E é. Porra, mas é melhor. Não, mas a Sony, ela nunca inovou em controle em nenhum aspecto. Primeiro, a ela... Sony nunca inovou em nada, em nenhum aspecto em videogame, cara. Ah, então vendo. Parou. Parou. Vai começar a rolar briga aqui, vai começar a rolar um estresse. Cara, olha só. A Sony é a Sony e amor de é lance burro ao lance, de romance. Né? Agora, pô, você vai falar um negócio desse, nunca inovou. Beleza, cara, pode não ter inovado mesmo não, mas o controle então era concorda. Bom demais. Então você concorda e mesmo assim você então, não você concorda e mesmo não, assim... Mas olha só, se você for falar no geral, que você falou, a Sony não inovou em em nada. Aí eu consertei em videogame. Porque ela inventou o Walkman e Discman, ela... e aí ela parou também. Mas, cara, o PS Vita é o único que você joga sem Nika Hero. É verdade, tem razão, tem razão. Mas olha só. Eu acho que tem que rever isso aí, hein? Debs, olha só que curioso. Pensa no controle do PlayStation 1. Ele era uma cópia descarada do controle do Super Nintendo. Aí, sim, a Nintendo lança o Nintendo C4 com um revolucionário controle analógico. Nave espacial. Aí, a Sony olhou e falou, esse negócio de analógico é maneiro, hein? Controle novo com analógico. É, dois analógicos logo de uma vez, pra fazer estrago. Aí o Wii vem. Tá vendo? Botou uma mais. Aí a Nintendo veio e falou assim: eu vou deixar o PlayStation, a Sony, botar antes o dela. Aí veio o Super Boomerang. Aí o Nintendo foi: ah, seus trouxas, olha o meu controle de televisão. Aí geral olhou e falou: putz, que merda. Depois geral falou: que bom. Aí a Sony foi: aquele controle de Boomerang era só mentira. Eu tava de brinks. Era brinks. O que eu vou fazer é um controle igual a da Nintendo, de novo. Cara, existe de novo. A grande ironia dessa história toda é que a Sony, ela tinha feito um contrato com a Nintendo. Problemas de royalties fizeram eles discutirem, eles se separaram. Foi royalties também, e também porque a Nintendo passou a perna na Sony. Exato. Eles largaram a Sony de mão, porque acharam que não tava condizendo, e se lançaram com uma outra empresa, que eu não lembro se foi a Toshiba ou se foi a Philips. Eu acho que foi a Philips, porque... Toshiba teve mão aí. Não, eu acho que foi Philips, porque era uma empresa europeia. Foi a Philips, sim. Se aliançaram com a Philips, e aí brigaram, e a Sony ficou com aquela cara de mulher traída, né? O que eu faço agora? Aí eles ainda tentaram chegar a um acordo lá, nos Estados Unidos, pra ver se chegava a um consenso lá do que seria o PlayStation, né, o aparelho de CD, mas a Nintendo teve um ganho de causa e a Sony levou pro Japão e foda-se. E aí fez o dele lá com outro nome, e aí fez o seu jeito e venceu, né, porque lançou. É. Destruiu tudo, acabou com o mercado. Foi um sucesso de vendas. Mas olha só, o que é engraçado é que no meio do caminho, a Sony já tava com a parada meio caminho andado no projeto, e a Nintendo falou, foda-se isso. Aí a Sony falou, caralho, eu não vou jogar fora essa porra toda, esse P&D que a gente fez aqui, pra poder desenvolver essa merda aqui. Vamos lançar esse videogame. Vamos lançar com CD e vamos fazer direito, meu irmão. Vamos lançar pirata. Mentira. Tá certo. A estratégia de lançamento do PlayStation por parte da Sony foi eles obtiveram um sucesso razoável pra época por dois motivos, né? Um foi, às vezes a gente pode dizer que foi sorte, e o outro foi porque foi bem pensado mesmo. A questão da sorte é que o SDK do PlayStation, em relação ao Saturno, era muito mais simples. Em relação então, ao Nintendo conseguia... 64 também, porque o Nintendo 64 era fita ainda, né, cara? Mas o Nintendo 64 ainda foi um pouquinho depois, né? Então a competição direta na época foi com o Saturno, né? O PlayStation foi lançado em dezembro de 94, o Sega Saturno tinha sido lançado há 10 dias, então já se lançou com essa competitividade aí. Vale lembrar que no Brasil a gente nem ouvia falar do PlayStation nessa época ainda. Tinha a revista Videogame lá, anunciava, ela vai sair um videogame novo. Herói Games. Mas era importado, entendeu? Não tinha nenhum revendedor oficial aqui. Você não chegava na casa de vídeo e comprava um PlayStation, entendeu? Porque a Tectoy também não fez muita coisa com o Sega Saturno aqui, e a Sony nunca teve representação, até hoje em dia, né? É direto agora que eles fazem. Já que estamos falando de Sony do como ela inovou, eu queria lembrar aqui que a Sony merece meu respeito, porque ela inovou demais com o Betamax. Betamax foi um sucesso. No Cowboy Bebop eles usam Betamax, tá? Então, e vou dizer, Betamax é melhor que VHS, hein? Betamax é superior a VHS. Mas não necessariamente o melhor vence. Não necessariamente o melhor mesmo. Tá aí a Apple pra provar isso. O que vendeu mais? O 64 ou o PlayStation 1? Ou o Wii? Não, 64 ou o PlayStation 1? PlayStation, porque era melhor. Não foi porque era mais coisa melhor, pra jogar, na verdade. Cara, olha só, qualquer um copiava um jogo em casa, cara. Se tivesse um gravador de CD. Mas o pessoal, ele comprava os jogos. Você tá levando em consideração isso aqui no Brasil, cara. Você tá levando em consideração o mercado do PlayStation no Brasil, que é um mercado muito pequeno nessa época em relação ao mercado dos Estados Unidos. Sim, mas você sabe quanto é que custava um jogo no centro de São Paulo? Era tipo 7 jogos por R$20. Cara, eu no 64 era tipo assim, caralho, comprei um jogo, R$45. 50 reais, sei lá. O amigo meu, ele tinha jogo repetido, cara. E sabe qual é o mais maneiro? Fazia, a gente trocava. A gente vai falar sobre isso, mas sabe qual é o mais maneiro? Você, a maioria dos jogos que você comprava, que você jogava pro Nintendo C4, eram uma merda. Tinha só alguns que eram muito bons, mas os outros eram muito ruins. Mas falaremos sobre isso. Estimáveis, cara. Falaremos sobre isso, a gente não tá falando do C4 ainda. Mas eu queria fazer uma breve observação que tem a ver com PlayStation e Nintendo C4. PlayStation. PlayStation. Tem a ver com PlayStation. Garoto criado na escola americana, né? Não. O que eu quis dizer é que eu queria falar sobre o PlayStation e o Nintendo C4. É o seguinte, um dos jogos que eu mais joguei no Nintendo C4, porque eu não tive a oportunidade de jogar no PS1, foi Resident Evil 2. Sério que você jogou no Nintendo C4? Eu também. Acredite. Nossa, eu no cartucho. No cartucho. Eu joguei Resident Evil 2 no cartucho. Eu só ouvi falar mal desse. A única coisa divertida é que eu trocava de lugar os itens sempre. Cara, no Nintendo 64 eu joguei StarCraft, cara. Você sabe quanto era ruim jogar StarCraft? Não consigo nem imaginar, cara. Cara, era muito ruim. Muito. Pô, eu joguei Command Conquer no PlayStation. Tem muitos anos eu comprei o Command Conquer de Nintendo 64. Andei comprando muita fita aí. O Perfect Dark eu comprei agora. Que é mais o GoldenEye, que eu nunca tive e comprei. Tá faltando é um Super Smash Bros. E um Mario Kart na minha coleção. E no PlayStation? Você comprou algum jogo original? E no PlayStation? Cara, eu não tive PlayStation, só tive PlayStation 2. Então vamos falar do PlayStation. Arthur Rick tá falando. Arthur? Quem é Arthur? Sai do meu podcast. Sai do meu podcast, Arthur. Cara, uma coisa irada. Peraí, o Logan tá falando, cara. O que o Logan não? O que o Logan? Cara, para de errar o nome da. Quantos nomes, filho da puta, tem? Quantos nomes? I am Legion. Eita, bom. Ludomarlo, você teve um PlayStation? 2. Você não teve um PlayStation 1. Cara, isso. Beleza, olha só, quem teve PlayStation 1 fica do lado direito do meu Skype. Tá? As paradas de PlayStation. Eu lembro assim, uma vez eu pensei em comprar um PlayStation, aí eu olhei no jornal classificado, que ia comprar usado. Era tipo assim, vendo PlayStation com 250 jogos, porra, tipo, R$250, olha lá, R$200. Eu assim, cara, 250 jogos, velho. Não vou jogar isso nunca. Essa cara era tanto jogo de baixa qualidade, chega a ser ridículo. Não, até tinha muito jogo ruim. Tinha mais jogo ruim do que o 64. Tinha, porque tinha bem mais jogo também. Tinha muito mais jogo. Cara, era ridículo. Quem nunca, né? Quem nunca foi no Uruguai, né, trocar um jogo? Falar, não, pô, cara, não tá funcionando direito não esse CD aqui. Tá ruim esse CD aqui. Não, toma tá outro, porra. Troca aí pra mim, cara. Pega outro aí. Acho que são todos ruins dessa leva aí. Eu lembro quando eu conversei com o Esteban Clua, lá da galera da PUC, sabe quem é? Esteban Walter. Esteban Clua. Gonçalves. Não, Esteban Walter Gonçalves Clua. Sim, então, ele falava que na época do PlayStation, o Developer Kit era bem mais acessível do que os consoles de nova geração, que tem uma barreira de entrada um pouco maior. Sem contar que qual foi a grande vantagem do PlayStation em cima do Saturno? É que ela fechou os contratos maneiros, cara. Ela, por mais... Ela saiu fechando contrato com uma galera, roubou uma porrada de contrato da Nintendo, da época do Super Nintendo. Porra, afundou a Nintendo. Não, é porque naquela época você pensava, vou comprar um console por quê? Por causa dos jogos. Hoje em dia você leva 1 milhão de fatores em consideração, porque os jogos são quase os mesmos. Mas naquela época você falava, porra, vou comprar o PlayStation porque tem esses jogos, porra. E a Sony comeu todos os desenvolvedores de jogos. Ela pegou pra ela. Com farinha. isso porque ela tinha uma vantagem bizarra em relação às outras, né? Ela não vivia de videogame. Tinha isso também. As outras, elas dependiam de videogame pra sobreviver. A Sony, quando continuou com esse negócio, até o PlayStation 3, onde ela falou, foda-se, eu aguento prejuízo porque eu vendo televisão Discman, Walkman, pendrive, pilha, notebook, laptop, não sei o que. Então foda-se aqui essa merda da prejuízo. Seguinte, a gente tá falando paradas aí que era muito mais barato comprar o kit de desenvolvimento do PlayStation 1 e tal. Eu tô lembrando aqui de um jogo que eu comprei recentemente, caralho, já tem uns 3, 4 meses no iPad, que é um remake de um jogo que o pessoal começou fazendo no Netarose. Vocês sabem o que foi Netarose? Eu sei o que foi Jaime Arose. Jaime Arose. Já, já. Garou a Shelly, Botafogo, conheço ele. Net Arose era um. Já era um PlayStation. Caralho. Era um PlayStation preto que ele vinha com um pouco mais de memória pra você poder fazer seus próprios jogos nele. E aí você tinha algumas dessas unidades que foram vendidas na Europa, não sei se chegou aos Estados Unidos e no Japão. E aí a negada começava a fazer os próprios jogos, tipo esse Terra Incógnita, que se você vê hoje no iOS, ele continua feio pra caralho, parece um jogo de PlayStation 1 ainda. Mas eu comprei justamente por causa do valor histórico dele, que era uma galera que começou a fazer jogo naquela época, em cima do seu próprio videogame, sem precisar de botar um Linux no seu PlayStation 2 ou no 3 e fazer na unha, né? Uhum. Então ele tem um valor histórico, assim. Outra vantagem muito evidente que a Sony tinha é que enquanto a Sega, o developer kit dela estava claramente um pouco abaixo em termos de facilidade para desenvolvimento, o pessoal na época na indústria chegou a pensar que a Nintendo tinha desistido, porque enquanto já tinham dois consoles sendo lançados, pela Sega e pela Sony, a Nintendo não dava sinal de nada. E não daria ainda pelo próximo ano e só no outro lançaria. Então esses dois anos de lacuna aí que a Nintendo ficou parada, só com o Super Nintendo ainda em sobrevida, abriram caminho para que a Sega e a Sony ganhassem o mercado, e em particular a Sega perdesse rapidamente tudo, porque ninguém conseguiu fazer grande coisa com ela. E aí as principais desenvolvedoras que antes eram aliadas à Nintendo, a Capcom, a Konami e a Squaresoft, acabassem indo pro lado da Sony. E aí quando a Nintendo chegou no mercado com o Nintendo 64, né, usando uma mídia que muita gente estava considerando atrasada, de cartucho, e que ainda tinha uma série de dificuldades para desenvolver, e muita gente não quis largar lá o leitinho da Sony que estava garantido para assumir, acabou ficando com uma fatia de mercado muito, muito perdida. São os órfãos, pegaram os órfãos. Mas isso é caído porque tipo assim, na época não existia um telefone, né, pro cara ligar pra Nintendo e falar: "E aí, Nintendo, como que não? Você tá, que não que tinha tá hotline?" Tinha Nintendo Hotline, que eu contei a história que eu fiquei uma vez. Ligava aí e falava assim: "E aí, Nintendo, o que que tá rolando aí? Porque, cara, eu não tô vendo vocês fazerem nada. E aí, eu fico esperando, vou pra lá, cara." Pois é, mas aí o cara não vai, você não chega assim pra Squaresoft e fala: não, aí, pô, espera dois anos aí que eu vou lançar já um, faz esse Final Fantasy VII agora não, beleza? Espera um pouquinho, cara, já tô fazendo um videogame aqui pra você desenvolver um jogo novo. O cara vai e desenvolve pro primeiro que aparece. Quando esse primeiro que aparece acaba se tornando vantajoso pra ele, e ele começa a ficar muito tempo sem ter expectativa da outra parte, ele vai, às vezes, até faz um contrato de exclusividade e foda-se. E foi o que muitas empresas fizeram. Fizeram com a Sony, GG. Exatamente. Fora que tem outro caso também, que é coisa cultural da Nintendo. A Nintendo tem um controle de qualidade que às vezes chega a ser nazista. Então, se alguma coisinha desvia um pouquinho do caminho Walt Disney deles, não sai o jogo. Não era nazista, então, é japonês. Controle de qualidade. E foram aliados dos nazistas na Segunda Guerra. Nazista? Sim, continua sendo nazismo. Nazismo? Black Onyx. Japonês. O controle de qualidade que lançou o Superman 64, é esse controle? De qualidade? Esse controle de qualidade. Caralho. É Disney, cara. Aquilo ali não fere ninguém, também não diverte. Exatamente, não machuca ninguém. Só o jogo é ruim, mas a culpa não é minha. Uma série de jogos que saíam pra PlayStation tranquilamente, sobretudo os RPGs, que era o que mais tinha, que tinha guerra, destruição, assassinato da chacina de cidades inteiras, saíam pra PlayStation com uma facilidade enorme, porque as desenvolvedoras tinham uma grande liberdade de fazer. Tinha pouquíssima restrição de conteúdo pra jogos de PlayStation. Então aí que se esmoldaram mesmo. E aí nessa, várias empresas, que hoje até são empresas médias a grandes, acabaram surgindo nessa época, em cima dos joguinhos que eles foram fazendo pra PlayStation. Claro que no caso da Nintendo também teve empresas que surgiram assim, a Rare, por exemplo, mas em menor quantidade. Devs com D de dado. Oi. Você teve PlayStation 1? Eu teve. Você teve. Você tive, né? Então, beleza. Você... Comprou quanto? Quais as franquias que tinham na Nintendo, no Super Nintendo, Nintendinho, que tinham no PlayStation que você se amarrava muito? Cara, agora você me pegou. Eu não sou ilustre. Opa, não peguei ninguém. É porque, pô, eu não sei o que era a franquia daquela época. Eu era criança. Eu não faço ideia do que tinha num pra ter no outro. Oh. Eu fui olhar, porque quando vocês estavam falando do Saturn, Saturno, aí eu fiquei Saturn. Assim, cara, eu também joguei esse jogo de luta que era quadradão, não sei o que lá. Aí eu fui olhar, fui catar pra ver se eu achava o nome. Aí eu achei, é o Virtua Fighter. Ah. Esse é o jogo, Virtua Fighter. Sério que você não lembrava de Virtua Fighter? Não, sério que eu e o Dario ficamos aqui chamando Toshinden e era Virtua Fighter? É, não, e aí eu lembrei. De papelão, cara. Exatamente. Aí eu lembrei dessas paradas, assim, que era muito ruim, muito tosco o gráfico e tal. E que eu, como eu não tinha videogame, eu jogava na casa do vizinho. Aí eu fui procurar também os nomes dos jogos que eu mais gostava de PlayStation. E descobri que ou tem sangue ou tem carro. Não tem muita opção, assim. Ou tem os dois, né? Tipo Carmageddon. Exatamente. Só que o Carmageddon, por exemplo, tive pra PC. Eu não tive pra PlayStation. É, não posso falar aqui. O Carmageddon de PlayStation era tão bom quanto o Diablo de PlayStation, cara. Que puta que pariu. Sabe o que eu lembrei agora desse Diablo que você falou? Ele, o Warcraft, o Command & Conquer faziam a mesma coisa. Se você salvasse o jogo, você perdia o memory card inteiro. Exatamente. Exatamente. Comia com o memory card. Todos umas merdas. Rebeca Yoshi, sociopata digital, Bebs. Agora sim você não me deixou no vácuo. Sobre com você, senhorita. Olha só, você teve um PlayStation 1? Sim. E você lembra o que, quais as franquias marcantes que vieram da época do Super Nintendo e Nintendinho para o PlayStation e fizeram ela destruir a Nintendo nessa época? Aí olha os fanboys do Nintendo 64 falando, destruir, tá falando merda, papapá. Que legal. Teve um muito bom, que era uma série que brilhava nos consoles da Nintendo e que estourou a boca do balão total no PlayStation, que foi Castlevania, com Symphony of the Night. Eu diria mais, eu diria que Castlevania é, olha só, olha o mamilos que eu vou falar. Eu vou pedir a sua opinião depois disso. Bebs, que você é muito mais sinistro que o Castlevania. Mas pra mim, Castlevania do Super Nintendo foi tudo muito fraco. E não! Como assim? Você é um viado. Para de falar você agora. Sai desse podcast agora. Como? Já começou o mamilo. Caraca. Mas beleza, vamos fazer. Falaremos sobre isso. Mamilo outro... enorme, hein? Em um outro podcast. Eu expando. Castlevania é fraco. Não, mamilo. Você... Ó, o jogo que eu mais amo na minha vida é Super Castlevania 4 do Super NES. É o meu jogo preferido de todos, todos, todos pra sempre. Aquele que o chicote é tipo todos, corrente todos. De Andrômeda? Sim. Porra. A corrente de Andrômeda do Simon Pelton. Não, pô, pra mim, o primeiro, os Castlevania não entendi. Pra falar a verdade, o primeiro Castlevania era muito true. Aí depois eles fizeram um monte de merda. E pra mim, eles se encontraram de novo no Symphony of the Night, cara. Pra mim, ah, não, isso eu concordo. Você não jogou o 3, né, seu viado? Joguei, cara. Mas, cara, pra mim, uma parada tão foda e tão marcante quanto um foi só no Symphony of the Night. Não, olha só, o episódio de Castlevania daqui a um mês e meio, então calem a boca. Isso. Teve também os outros dois Castlevanias 3D, né, que não foram essas coisas, mas a série realmente deu uma revivida com o Symphony of the Night. E uma coisa que eu ia falar, que foi um diferencial da era 32-bits, foi que foi um divisor de águas em termos de narrativa, canalizando o Ludobardo neste momento. Fazendo o que com ele? Canalizando o Ludobardo? Canalizando. Um PVC dele. Tinha um PVC dele. Em época de eleição, agora é promessa. Do Ludobardo canalizado pra todos os residentes da cidade. Mas então, aí que... Assim, que a partir de que entrou o advento da CG no mundo dos videogames, né? Nossa! Os jogos, as desenvolvedoras passaram a se preocupar muito mais com a história e a narrativa dentro dos jogos e também com a adaptação da linguagem cinematográfica pro jogo, né? Sim. Não que não existia jogos com histórias boas antes, claro que existiu, como por exemplo o Final Fantasy. É que não existiam jogos do Hideo Kojima antes. Claro que existiam. Metal Gear 1 e 2 do MSX. Mas Bebs, eu tava brincando com você. É. Bebs, eu vou dizer uma coisa. CG vendia jogo nessa época. Tinha gente que comprava jogo por causa da CG. Não, isso que eu ia falar. E chegou a tal ponto, a CG causava um fascínio que chegou a tal ponto que ela era parâmetro. Assim, o jogo era bom se ele tinha CGs estupendas. Às vezes o resto do jogo não era... Usava CCG, né? Eu achava assim, podia, cara, se eu quero ver uma parada real, eu vou, sei lá, no cinema. Isso não é pra eu escolher um jogo ou outro, cara. Porque, eu ficava irritado de chegar a jogar um jogo, aí meu amigo assim, cara, bora jogar agora o Final Fantasy. Aí eu com o controle na mão, assim, é ele. Não, cara, pode deixar o controle em cima da mesa. Esse CG tem tipo 10 minutos. Eu, caralho, cara, não vou jogar não, essa porra já vai ficar mostrando o jogo sozinha. Claramente ele só tinha o Nintendo 64. Eu tava muito, muito com essa parada. Ludo Barros, queria falar CG. Eu queria falar que é CG, graças ao advento, CD, de todo aquele potencial gráfico que você não usava pros gráficos do jogo. Você usava potencial gráfico. Potencial infinito! Infinito! Over 9000 pixels! E graças era você ver aquela mega CG bizarra pra te convencer a comprar o jogo, e depois você jogava o jogo inteiro com aqueles gráficos bundas pra chegar no final e ter aquela mega CG bizarra como recompensa. Mas olha só, a gente tem um contra-exemplo que é o próprio Chrono Trigger. Chrono Trigger você jogou no Super Nintendo, não tinha CG nenhuma, não tinha FMV, não tinha nada. É. Agora quando você foi jogar ele no PlayStation, você tinha as animações em FMV, que porra, cara, aquilo lá já valia você jogar o jogo inteiro de novo. Aqui, é, aquilo lá valia. Mas olha só, uma coisa que eu nunca entendi, um parênteses aqui nesse negócio de CG. Pra mim, depois de velho, eu pensava que CG era só um vídeo que tocava ali, que eles faziam a CG toda lá, botavam, transformavam num vídeo, codificavam e botavam lá no videogame. Só que, como o meu videogame travava na hora da CG, como eu não conseguia zerar jogos porque eu não conseguia passar das CGs, que eram as partes mais difíceis dos jogos pra mim... Você tá comprando jogo pirata, né? Eu não, pra mim não era isso. Não era esse aspecto do vídeo, né? Então eu acho... jogo pirata, porque quando o videogame queria travar, ele travava. É, porque o canhão de... Tava aquele arranhadão. Como era, a gente não tava acostumado ainda com o jogo, nem a indústria tava acostumada ainda com o videogame de canhão laser, né? Que leitor de CD e tal. Piu, piu, piu, piu. Cara, sonoplastia é tudo, cara. E aí ninguém sabia que depois de alguns anos o seu PlayStation ia morrer, literalmente. Ele não ia conseguir mais ler disco nenhum. Alguém tem um PS1 ainda até hoje e consegue usar ele? Porque só de cabeça pra baixo, o meu ainda funciona. O meu PS1 não funciona. O meu PS1 por muito tempo funcionou só de cabeça pra baixo. Hoje em dia nem de cabeça pra baixo. Cara, eu nunca ele tive funciona problema graças à lendária técnica Playdown. Cara, posso compartilhar uma coisa? O PS1 eu não tive, então eu não tenho como opinar. Mas o PS2, pelo menos ele tá funcionando. Agora... Ah, meu também. O meu emprestei pra Paraguaia. Ela tá lá jogando God of War. Olha só, olha. Agora, eu tenho uma má notícia pra compartilhar. Um amigo meu que comprou, na época, obviamente, o PS3, na primeira versão, o PS3 dele não lê mais Blu-ray. Tipo, parou o canhão, deu problema. Ele consegue rodar qualquer coisa que tiver no HD, mas DVD ele não consegue rodar mais. Nossa, que isso? Problema conhecido da primeira geração do PS3. Então. O meu da primeira geração. O meu também. O seu vai rodar. Não. O de vocês é o primeiro modelo, não é a primeira geração, entendeu? Tá. São duas coisas diferentes. É verdade. Enfim. Então, eu lembro que rolava uma tensão geral na época, que ficava todo mundo preocupado em não jogar mais do que, sei lá, 4-5 horas seguidas, porque o videogame podia fritar, né? E eu lembro que eu jogava tranquilamente 8-11 horas seguidas e nunca deu nada. Que saúde, cara. É. Que saúde. Isso faz mal. Quando é que o videogame fez mal? O videogame fica inteiro. Saúde, sabe quando é que faz mal? Sabe quando é que faz mal o videogame? Quando você bota a mão em cima dele, aí você fala assim, caraca, ele está quente. E eu estou no meio da parada muito importante no jogo. E o videogame vai derreter junto com o CD, memory card e meu cérebro. Isso aí é jogar videogame nunca fez mal. O que fazia mal era a posição que você ficava toda largadona, encostada no sofá, porque você não sentava e ficava lá, tô jogando. Pô, cara, na época eu não fazia mal, não. Agora, hoje em dia, eu sinto todas as dores. Eu jogava deitado no chão de cabeça pra baixo, né? É, eu tenho mania de jogar sentada no chão também. Eu jogava aquele jogo de aquele Wipeout de cabeça pra baixo, era uma viagem do caralho. Não, caralho. Wipeout já era uma viagem sozinho. Dorme. Como teve esse deslumbramento, né, de todo mundo com as CGs, as desenvolvedoras passaram a se preocupar em criar CGs cada vez mais sofisticadas, com elementos narrativos cada vez mais sofisticados, vamos dizer assim. Passaram a se preocupar em literalmente explodir as mentes das pessoas com as CGs. E as CGs ficaram cada vez mais longas, até o nível Metal Gear Solid, de CGs de 20 minutos cada. E eu lembro que isso também entrava nos reviews das revistas. Sim. Nossa, o jogo tal, agora ele tem tem 2 horas a mais de CG do que o anterior. E você achava o máximo. Caramba, 2 horas a mais de CG, meu Deus. E hoje em dia, como é que é? Como é que é a sua reação com as horas de CG do Metal Gear Solid 4? Se você parar pra comparar os números de jogos de PS1 que tinham um foco maior na narrativa e comparar eles com o Nintendo C4, cara, era muito maior. Será que tem a ver com esse lance da CG? Ah, eu acho que isso influenciou, sim, porque meio que abriu um novo mundo, né? Porque enquanto os jogos do Nintendo 64, apesar de serem em 3D, eles mantinham a mesma linha dos jogos de SNES, os jogos de PlayStation apresentavam um outro universo, né? Que começou a ter jogos, como eu falei, com a linguagem mais cinematográfica, como Resident Evil 2. Pra mim, era como se eu estivesse assistindo um filme quando eu jogava, sabe? Uhum. Então, eu acho que realmente as CGs influenciaram, sim, nesse sucesso, essa linguagem cinematográfica e a narrativa mais sofisticada. Engraçado. Enquanto isso, no Nintendo 64, você chegou a jogar no Nintendo 64? Cara, pouquíssimo, porque eu não tive um N64. Eu jogava na casa de amigos. Me diz aí, então, Fritz, você que fica bolado com as CGs de 70 segundos que tinham lá. Me conta que jogos que tinham histórias fodas no Nintendo 64, sem ser Zelda. E sem ser Quest. Ops. Mario tinha narrativa maneira pra caralho, né? Tinha muito história. Pô. Tinha. Ah, vai tinha uma narrativa ok. Vão se fuder. Qual é a história de Mario 64? Me conta aí. Cara, a princesa foi raptada, né? Acabou. E... pronto. Cara, ela ia fazer um bolo. Eu preciso de mais do que isso, não, cara. Eu preciso de um motivo. Fritz. Eu. Fala que a narrativa emergente era irada. A narrativa emergente era irada. Viu? Caralho. Pô, mas... vocês estão esquecendo do clássico, Gol. Cara, o aprendizado. GoldenEye, cara. Se era irado. GoldenEye, verdade. GoldenEye. GoldenEye era bom. Cara, jogo que eu acho que era, assim, pra ser muito sincero, já que o Ninja Inimigo falou, ah, qual era o enredo de Mario, etc. Eu não lembro exatamente qual era o enredo do jogo. Eu só sei que era um troço meio, aliens estão invadindo a Terra e usando seres humanos como seus hospedeiros. Mas, no Nintendo 64 tinha um jogo que eu achava do caceta, do caceta, do caceta, do caceta. Que era Body Harvest. Alguém Body jogou? Harvest? Body Harvest. Body Harvest. Não, Body Harvest. Eu só conheço Body Foda-se. Eu acho que esse tinha pro Nintendo 64. Mas Body Harvest era irado. E você era bem o início em que você. Mas isso de... era o que os aliens estão invadindo os humanos e roubando o corpo deles? É, e aí você podia. Tem Snatcher. Body Snatcher. Não, tem Snatcher, pois ok. É. Mas, tipo, no Nintendo 64 tinha o Body Harvest. E aí você. Só que ele era um jogo meio sandbox 3D e você podia controlar vários veículos diferentes. Pra por incrível que pareça, me lembrava até um pouco aquele Space Station Silicon Valley, que foi desenvolvido pela, na época, DMA, que é a Rockstar hoje em dia. E era um jogo bizarro que tinha um chip que era implantado em diferentes animais, tipo ovelhas e cavalos, etc. Mas ele tinha uma pegada tecnológica. Também com o Nintendo 64. Pedro, me dá meu chip! Teoria da conspiração em jogo. Vou fazer ovelhinhas guerreiras. Mas então, Ludovardo, que eu tava falando, que eu tava tentando puxar pra você o assunto, mas você também devia estar mijando? E. Então foi o Fritz mesmo? É. Não, literalmente. As CGs no PlayStation, como a Beps falou, deram muita força pra narrativa. E, consequentemente, o PlayStation 1 teve muitos jogos com muito mais foco na história do que o Nintendo 64. Você concorda ou discorda? Bom, eu não tive o PlayStation 1, mas, assim, uma coisa era, assim, fato. Você tinha aquela ênfase bizarra nas CGs. Eu lembro, por exemplo, jogos que eu queria ter jogado no PlayStation 1 e não pude. Resident Evil, eu joguei no Nintendo 64. Mas Metal Gear Solid e Final Fantasy VII, eu joguei, na verdade, Final Fantasy VII, joguei no PlayStation 2 com o DVD com o CD do PlayStation 1. Uhum. Mas assim, a grande sacada era, que nem a psicopata já falou, os... Psicopata? Cuidado! Segura! Já subi de nível, já não sou mais sociopata. Socorro! Que isso? Sociopata digital. Ela falou as cutscenes. Então assim, não era que não tivesse cutscenes nos outros jogos do Nintendo 64. Mas assim, sem dúvida, a ênfase era infinitamente menor. Por exemplo, em termos de Resident Evil, tinha muito conteúdo que era quando cortado, alguém lembra, em termos de comparação? A versão do Resident Evil 2 pra Nintendo 64 chegou muito depois. Chegou, tipo... 2-3 anos, talvez? Quase no fim. Depois. Foi quase... mais conteúdo. Eles cortaram alguma coisa pra conseguir caber no cartucho? Eu nunca joguei a versão do Nintendo 64. Eu só ouvi falar mal dela. Não é que cortaram, não, mas assim, os gráficos eram melhores, mas o som era muito pior e a única coisa boa era que os itens trocavam de lugar pra toda vez que você começava um jogo novo. Gráficos melhores, entre aspas, né, Daigo? Eles eram mais... É, tipo assim, era mais certinho. Era mais colorido. Se você tirava o sangue, o jogo fluía bem melhor. Ai, meu Deus. Faz sentido, assim, eu acho que o NES 64, ele conseguiu inovar em alguns pontos específicos. O Killerazos falou de Perfect Dark, por exemplo, GoldenEye, obviamente. Mas, assim, você vê que, sei lá, por exemplo, Turok. Eu joguei Turok. Sei lá qual era a história de Turok, entendeu? Tipo, mas, enfim. Era essa aí mesmo. Não, não era, não. A história de Turok no jogo era muito pouco contada, Daigo. Tinha muito pouco ali pra você poder brincar e se divertir. Por mais que não, isso no segundo. O primeiro é que era foda-se. O segundo você tinha todo um contexto. É. O terceiro, então, é praticamente só história. Mas, por exemplo... Não, mas nesse caso, o que eu tava falando era mais no foco narrativo mesmo. Não porque o enredo em si, a história, tipo, o fulano vai salvar a Terra de não sei o quê. Isso pode ser a história mais foda-se possível. Mas, às vezes, o jeito como ela é contada, ou seja, sim, a narrativa, é muito bem construída. E é esse que era o diferencial. E não só pelas CGs, até exatamente, pelo jogo de câmera, às vezes, que o 3D possibilitava você posicionar a câmera e ter ângulos cinematográficos na história. A Bebs falou tudo porque, assim, a gente não tá falando que os jogos não tinham história, ponto. Eles tinham história, tinham por que fazer as coisas. Mas eles não tinham o storytelling no meio da parada direito, não tinha aqueles mecanismos de contar a história maneiro. Isso, no PlayStation, o PlayStation acho que ele saiu na frente do N64 nesse aspecto. Ele teve muito mais jogos que focaram nisso, no storytelling mais refinado, mais sofisticado, do que no N64. Eu tenho uma teoria diferente. Então, por favor, Mestre Splinter. A minha teoria, ela consiste no fato que existiam milhões de jogos de PlayStation 1, então ele tinha muito de tudo. Você não pode chegar que ele tinha mais do que o 64, porque percentualmente não posso garantir isso. Tinha muito de tudo naquela porra. Mas você não consegue relacionar isso. Você não consegue relacionar as CGs com isso, porque a CG criou uma necessidade dos jogos terem a CG pra vender. Porque jogo com CG vendia bem. Então, se o jogo tinha CG, tinha que ter um motivo pra ter CG ali. Pra ter um motivo, eles tinham que fazer uma história e botar a CG ali pra contar aquela história. Em determinados pontos do jogo, ia ter uma CG ali pra continuar contando a história. Então, isso colaborou muito pra poder ter diversas formas de storytelling, de narrativas. Vocês estão forçando a barra com esse negócio de CG. Você pode fazer CG, abertura de anime, que não tem porra nenhuma com nada, e fez uma CG, acabou. Uma CG. Pode fazer pode fazer várias aberturas, pode fazer 15 aberturas de anime na porra do jogo. Você pode fazer um Dead or Alive da vida, você não precisa fazer nada, contra história nenhuma, bota um monte de peito. Sim, mas o que fez a CG ser um diferencial é porque, assim, tá, eu posso ter uma cena que é uma abertura de anime, um vídeo que é uma abertura de anime, mas anime eu já vejo na TV, eu já sou acostumada com desenho, entendeu? Foi uma coisa diferente a CG. Não é questão de ser desenho ou não ser desenho, é na questão de estética, de não contar porra nenhuma. Ser um monte de cenas bem feitas, sequenciais, que não falam nada. E tinha uma porrada de jogo. Às vezes tinha isso, né? Tipo o Dragon Ball Ultimate Battle 22. O Onimusha no PlayStation 2 era assim. Era um jogo curto, tinha 4 horas, só que, tipo, metade era vídeo, que não falava nada. Mas tinha um jogo podre. Porque, cara, eu dou next. Próxima porrada, por favor. O Ninja Inimigo e o Mesh Splinter, sabe? Em RPG, ok. Folhei o dado aqui, iniciativa, meu amigo. Cara, cadê o loot? Cadê o loot? O loot. Lembrando agora, tinha aquela série da... Lembra de Shining Force, de Mega Drive? Ah. Ele chegou a ter alguma continuação pro Saturno, e no Saturno você tinha algumas CGzinhas dele ali. CG, né? Vamos botar bastante entre aspas, que era um FMV, não tinha nada de computação gráfica ali. Não tinha os modelos 3D, né? Então, mesmo assim, não, acho que não alavancou a venda do jogo, porque, cara, eu não vi mais ninguém falando da série Shining depois disso. Só quando ela teve aquele Shining off não sei o que, blá blá blá, que voltou as no PS2. Esse aí já era de PS2, já, né? Já. Não, mas voltou lá direto. O que é uma pena, porque o Shining Force 3 é bom pra caralho. É. Peraí, Shining Force 3. É desse que eu tô falando, que era maneiro. Shining Force, é verdade. Shining Force é pra tuas negras. ele cursou um americano junto com o Dobardo. PlayStation. Não, é Shining Force, eu sou protetor. PlayStation. Então, você tem pessoas como eu e o Dai gostamos muito da série, só que, porra, é uma coisa de nicho, cara. Não adiantou nada você ter um vídeo lá muito bem feito, muito bem legal. Uhul, temos um desenho japonês rodando no meu videogame. Se aquilo vai vender pra 10, 5, 15 pessoas. Ah, mas aí entra o que você falou, porque é um jogo de nicho, né? Também não é. Sim. Se for um jogo de nicho, ele pode ter a CG mais maravilhosa e pode estar no meio da época das CGs bombando, que ele não vai vender pro público grande. Engraçado como hoje em dia também não tem mais essa necessidade da CG, né? Tem muito jogo que faz história com um gráfico em game e não tem CG nenhuma. Prototype. É, depois teve isso. As pessoas, depois de tanta CG, elas enjoaram e aí passaram. Aí o que virou o diferencial depois foi o jogo conseguir fazer tudo em game, né? É, que aí era mostrar quem tinha pica maior, né? Olha só. Suficientemente bom. É, e que também o Final Fantasy começou com isso. Não, no Final Fantasy X teve muito disso. Eles substituíram muito da CG e tem que usar o gráfico em game mesmo. Ainda tinha CG, porque Square, ela gostava de botar o peru na mesa na hora da CG. Foi inclusive nessa época que a Square virou sinônimo de excelência, né, em CG. Sim. Foi nessa época que ela faliu também. Mas é esse negócio que vocês estão falando, só pra comentar rapidinho a questão da cutscene. Beleza, naquela época, tipo, pá, você ter um FMV super bem feitaço, não sei o que, nananã, era motivo de orgulho. Só que se você for comparar até mesmo o PlayStation 1 com o PlayStation... Ou, desculpa, o PlayStation 1 com o Nintendo 64, o PlayStation 1 tinha esses FMVs e CGs incríveis que você falava, meu Deus, aquilo é minha recompensa. Mas o storytelling também continuava em outros jogos. Eu lembro de GoldenEye, Perfect Dark, nenhum deles tinha nenhum FMV de nenhum tipo e a história era contada in-game. E esse in-game, na verdade, muitas vezes facilitava a imersão, porque você não tinha uma quebra de gráfico brusca, alguma coisa do gênero, que é o que o pessoal preza hoje em dia. A questão é que hoje em dia, se você reparar, muitos jogos, eu vejo isso, por exemplo, no Splinter Cell Conviction, você tem o gráfico do jogo, mas você também tem as cutscenes pré-renderizadas. A diferença é que ela é pré-renderizada com o mesmo gráfico do jogo. Uhum. É porque o gráfico hoje em dia é bom. Exatamente. Exatamente. No Final Fantasy 7, cara, a galera ia, porra, que mal feito. Não, mas isso foi uma coisa que Final Fantasy 10 é um negócio que eu li uma vez, eu não lembro onde, eu vou tentar achar esse artigo pra postar, que é uma das grandes coisas que Final Fantasy X trouxe pro jogo, que Final Fantasy X deu muita atenção no rosto dos personagens, e... Ah, é verdade. Assim você conseguia fazer as cutscenes. Finalmente você vê o povo mexendo a boca quando fala. É, aí no Final Fantasy X você tem movimento de sobrancelha, pessoas rindo, o cara falando, se mexendo, articulando, então era muito mais fácil você fazer uma cutscene com gráficos in-game, com essas expressões faciais, do que você pegar um gráfico, sei lá, do Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Final Fantasy 7 Lego Adventures, que você nem consegue ver a cara da galera, entendeu? Nijimigo, você lembra de reutilização de software, quando a gente estudou fazer o trabalho final? Não fala disso não, cara. Eu fiz essa matéria de novo agora, que eu não tinha que matéria pra fazer. Caralho. A parada, cara. Aproveitou os trabalhos, né? Nosso trabalho final falava justamente esse negócio do CG in-game, né? Uhum. Você aproveita toda, você configurou uma série de regras pra sua engine, que envolve física, expressões faciais e tudo mais. Depois, pra você programar uma cena dentro do jogo, fica ridiculamente simples, já que você já preparou toda a tua engine pra isso. Então, é mais barato você fazer in-game do que ficar realmente fazendo a arte gráfica de cada cena. E ainda mostra o peru, entendeu? Você ainda mostra, tipo, ah, olha o que, que o meu engine consegue fazer, olha o que o meu jogo consegue fazer, tá ligado? Agora, Mesh Splinter. Mesh Splinter não. É, pode ser. Mesh Splinter. Eu queria falar com o Senhor da Eternidade. O Senhor da Eternidade tá muito quietinho, cara. O Senhor da Eternidade tá muito na dele. Tá aparecendo eu. Tá aparecendo eu nos podcasts. Então você pode ajudar o Mesh Splinter a responder essa pergunta, Senhor da Eternidade. Vocês são quase uma pessoa só, com a mesma voz. Então, o PlayStation, ele foi um videogame que, por mais que as pessoas falem, Sony nunca inova. Desculpa, vocês têm uma bunda só ou cada um tem a sua? Que interesse é essa, cara? Que interesse é esse, Lapsus? E que risada foi essa? Risada Lapsus, tem dois pênis, cara. Tem dois pênis. Foda-se, eu não tô interessado em peru. Vocês têm um cu só? Ele quer cuzinho, entendeu? Eles têm dois pênis. É uma questão. É o gay ativo. É escatológica, porque é um cocô. Enfim, foi continuar o programa. Ave Maria, cara. Porque o Senhor da Realidade é um Flash Cagles, entendeu? Se eles dividem a bunda, os dois são Flash Cagles. Essa que é a grande questão da parada. Ou então, ele é Flash Kagos ou eu sou Lerdo Kagos, na verdade a gente caga normal. Caraca, não, olha aí. Boa, muito bom. Respondido, né? Velocidades diferentes do Kagos. Senhor Eternidade, ajuda o mestre pra internet, mas eu queria que você... Eu quero morrer, cara, eu acho. Você... eu quero que vocês pediam assim... psicopata digital. O Playstation... Ai, tá muito style, né? O Playstation, ele... O Playstation. Você repete mais uma vez, cara. Eu vou enlouquecer. A Sony. A Sony. Você mora onde, hein? A Sony. Playstation. Essa foi uma das melhores cenas da televisão, cara. Playstation. A garota de 4 anos na zoa, cara. Você mora onde? Tipo, Zona Leste de São Paulo, sei lá. Ah, tá. Tinha que ser. Cara, que vacilo. Então, voltando aqui, a Sony, diferente do que o Free disse, e a Debs foi com facas pra cima dele, a Sony, com o lançamento do PlayStation 1, inovou em vários aspectos. Você consegue levantar alguns deles? Não. Não. O CD. Não, é o Mesh Splinter. Mesh Splinter e Senhor da Eternidade, os dois. Duas inovações da Sony? Não, duas não. Os dois, vamos dizer, as inovações do PlayStation 1. Ele é um videogame. Posso te ajudar os universitários? Ele é um videogame muito diferente dos anteriores antecessores dele. Ele é muito diferente? Muito diferente. Ele tinha... Ele não tinha... Pirateava. Ele não teve nenhum antecessor, então fica fácil. Ele pirateava, easy. Vamos lá. Ele usava CD, não usava... Exatamente. Pirateava, easy. Pirateava, easy. Mas CD não é... Não é inovação. Antes dele, Sega assim, CD mesmo. Não foi nenhum projeto da Sony, foi um projeto da Nintendo, ela pagou pra Sony, aí ela desistiu, aí a Sony ficou com os spoilers. Então assim, não foi nem tipo, eu acho que no videogame um CD ficaria bem. Acho que foi tipo, então, sobrou isso aqui, será que dá pra fazer alguma coisa? Justamente, você tinha o Sega CD antes, já tinha CD, você tinha o PC Engine, que se eu não me engano tinha CD também. Então o CD não era nenhuma inovação, cara. Pode pular isso aí. E o Memory Card? Discman da Sony tinha CD também. Memory Card, porra, é o seu... é a sua bateria que ficava dentro do cartucho num modo melhor. Tá aí uma inovação que foi legal. Parabéns. Será que foi legal? Mas uma inovação. Eu odeio o memory card. Disquete. Cara, uma inovação, cara. É uma mídia. Um memory card. Mas o save você leva na casa do amigo. É uma solução paliativa porque o cartucho é que guardava o save antigamente. A partir do momento que eu comecei a usar o CD, se tornou necessário eu ter alguma coisa de memória no meu computador, no meu videogame. Você sabia que você podia salvar os jogos no Sega Saturno, dentro do seu console? Não precisava de memory card? Ah, cara, porque a gente joga HD interno, cara. Foda-se. Tava falando desse negócio das vantagens, né, que um tinha em relação ao outro. Aí eu tava lembrando que depois que a Sony saiu na frente em termos de mercado e começou a ter uma variedade muito maior de jogos e vender muitos mais jogos por vários motivos, que começou a se delinear o que a gente tem hoje no mercado, né, que é a Nintendo com essa política mais family friendly e a divisão mais casual e mais hardcore, vamos dizer assim, né. E foi e a partir daí que a Nintendo reparou que tinha que buscar outros caminhos pra se destacar, né, já que não tenho tanta variedade de jogos e tal, vou investir em hardware, vou investir, sei lá. Aí a Nintendo começou a lançar Rumble, não sei o quê. Como é que era o nome daquele negócio Rumble que você colocava? Cara, ele tinha um pacote de expansão. Aquilo sim é uma verdadeira inovação. Mas não foi? A partir daí que a Nintendo começou a investir nesse negócio de hardwares e coisas diferentes pra se destacar no mercado? Acho que foi nessa época, né? Ó, o problema é que a Nintendo foi lançar também coisas tipo memory card. Por que que a Nintendo foi lançar um memory card? Até hoje não me convence. É, exatamente. A única coisa que explica é ganhar dinheiro, porque tinha jogos. Pra você poder passar os saves pros seus amiguinhos. Puta que pariu, vai se fuder, né? Shiba. O que que a gente falou de save no podcast passado? É igual namorada, você não empresta. É verdade. É seu, não é dos outros. Olha só, vocês vão ficar falando aí de inovações da Sony? Aí o colega aí vai começar a falar, mas é porque o outro tinha... O colega? Não, foda-se. Foda-se. Aí vai falar agora que o PlayStation 3 tá copiando também. Porque tem HD interno. Pô, olha só, o bagulho é o seguinte: a Sony soube usar a parada, né? A questão não é quem usou primeiro, valeu? A quem foi a primeira mulher a queimar o sutiã na rua? Ah, porque ela é mais feminista que a outra. Pô, irado, maneiro. E agora? Ganhou o que com isso? Ganhou nada. A Sony ganhou dinheiro pra caraca. Ah, peraí, eu nunca cheguei e falei que a Sony era melhor ou pior por isso. Eu falei que ela nunca inventou porra nenhuma no PlayStation 1 em videogame. no Playstation 1, ponto. Playstation 1 em videogame. Em videogame. Cara, eu me amarrava mas no tapete memória... que chegava de DDR, achava virado porque eu conseguia jogar no Playstation. Playstation? Bem tosca a inovação, mas foi uma inovação. Ah, cara, não. A gente vai ficar brigando aqui até, sei lá, mas quando. Não é briga, gente. Não é... Vamos fazer um episódio pra vocês brigarem? Bora, partiu? Vamos sério. Olha, eu topo. Vamos ficar falando. Eu aposto toda a minha poupança na Débora porque ela já fez artes marciais. Ela é mulher, né, cara? Não, mas nós estamos falando de porrada, nós estamos falando de insulto. Eu quero ver insultos verbais violentíssimos. Eu quero ver a Débora falando, o colega aqui do lado vai falar do Nintendo. o tom foi ácido, cara. O colega. Não, eu quero ver esse duelo de insultos no mesmo esquema que eles estavam fazendo antes, mas que nem no Monkey Island, rimando. Agora, senhor Eternidade, você que passou esse programa jogando LOL e Diablo... Peraí, tô jogando xadrez, é uma atividade muito mais xadrez. Elegante. Eu queria que você me contasse pelo menos um pouquinho da sua experiência com o PlayStation 1. Quais foram as suas impressões na época? Por que, que você não teve ele? Se você quis ter ele, se você jogou na casa do seu amigo, qual jogo você jogou, etc. Cara, eu acho que eu só joguei PlayStation 1 depois que existia o PlayStation 2. E eu não comprei um PlayStation 1 porque eu escolhi o Nintendo 64, porque eu achava mais irado na época. Fala, porra. Tem Mario e tem Mario Kart, tem Smash Bros. Mario. E tudo mais. Tem quatro controles. Pronto, acabou. Acabou. É, principalmente acabou. Tem quatro controles. Tem quatro controles. É verdade. E tem controle colorido. Acabou. É verdade. Cheira, nossa, chupa, era a minha maior Sony. Frustração, cara. Chupa Sony. Controle não. Amarelo. Todo controle mundo colorido. Controle amarelo. Porzinha. É porque valeu. Não tinha nenhuma outra cor na hora da compra. Valeu, Fluminense. Valeu. E tudo que pois tinha é, quem tinha console da Sony ficava frustrado com isso, né? Porque o PlayStation não tem controle colorido. Não tem quatro controles. Não tem Robopack, não tem não sei o quê. Ah, Rebeca, quem é que ficava frustrado porque não tinha controle colorido? Pelo amor de Deus. Pô, mulher, né, cara? Pô. E o Fritz. Não, mulher e Fritz. Não, porque eu tinha Nintendo 64. Agora, que eu tinha um cabo extensor azul pro meu controle do PlayStation, tá? Ele era colorido. Ah. Ela foi e botou tudo isso no outro videogame dela. Mandou bem. Então, vamos pro Nintendo 64 semana que vem, no episódio B. Vocês nem deixaram eu falar sobre o PlayStation 1. Ah, é? Fala aí. Não, tá, eu ia falar que eu acho uma merda. Deixaram? Não, é porque você vai falar, eu falo, acho uma merda e vai começar a defender o Nintendo 64. Tem razão. Na verdade, não. Eu ia falar que eu acho uma merda que ele só tinha aqueles RPGs mal feitos e eu gostava mais dos RPGs do Super Nintendo. Mas era mais difícil. Era mais difícil aquela tentativa retardada de fazer gráficos 3D. Ele basicamente ignorou tudo que a gente falou nas últimas 2 horas. Não é? Não sempre. Eu preferia o Nintendo 64, se dane. Ah, cara, não. Eu gostava muito do PlayStation 1. Harvest Moon era meu jogo favorito, porque eu podia ter minha fazendinha e os bichinhos eram fofinhos. Eu achava irado, achava tudo muito bonito. Era um jogo de menininha, mas era lindo. Opa, calma lá. Tem essa parada. Mandou uma de abertura Chaverran aí, hein? Por isso que eu briguei com ele. Mandou uma de porra nenhuma. Estão falando francês nesse podcast agora, ô caralho? Pera aí, tipo... Você foi jogar xadrez. Traduz aí, isso. Por favor. Não, é porque teve a fatídica história lá do Bertrand da Ubisoft falando besteira no SB Game, que ele falou dos jogos para meninas. Porra, jogos para meninas. E aí eu levantei o dedo e fui reclamar com ele que ele tava falando merda. Aí é por isso que eu fico usando essas coisas de jogos de meninas. Ah, Debs. Debs, fala pra mim que você botou a mão na cintura, apontou o dedo na cara e falou, colegas. Continua na semana que vem. É. Agora, quando você foi jogar ele no PlayStation, você tinha as FMVs. Você tinha os tô ouvindo vocês falando de PlayStation e se adentrando aí na era de 32-bit. Vocês chegaram a comentar o 3DO? Sim. Ah, então bom saber. Ou não. com 9 milhões e meio de unidades vendidas no mundo em todo, que é 10 vezes menos do que o PlayStation venderia. Não, 10 vezes menos história. É muito errado, cara. Venceu 10%. É, um décimo, 10 vezes menos não existe. Porra, vocês estão bons de matemática, hein, cara? E você tá ruim de português, porra. Não, continua. Cara, vendeu 10 vezes menos. Não. Vendeu. Porque 10 vezes menos não é isso que você tá falando. É, o que que é, então? 10 vezes menos é gramaticamente errado. Por quê? Ai. E falaram, pô. Sei lá, eu tô rindo. Gente, que há muito tempo atrás usava-se. Eu proponho. Falou. Cara, eu... fala um décimo que tá certo, com certeza. É. Aquele controle boomerang. Não, não, aquilo não era um controle de 3 anos. Uma pergunta importante, cara. O que que isso tem a ver com 32 bits? É o controle do PlayStation, da Sony, que ela não inova em nada, cara. Mas não, pela primeira vez. Se você chegou atrasado, fica aí botando. É. Banco, pela primeira vez. Pô, não, chegou no bundinho, agora quer sentar na janela, pelo amor de Deus. É, Baeri, só um parênteses. Desliga o porn aí que você tá cheio de lag. Você tá demorando. Tá uma latência sinistra aí. Paulo latejando tenso. Pera aí, vou ter que resetar o roteador então. Então. Caralho. É o porno assim, aí. Você tá com uma latência muito grande. É o único jeito de desligar o porno no meu computador, cara. Porno na minha época não era. Não. Porno na minha época era mais tranquilo. Você só fechava a janela. Eu vou embolotar e já volto. Beleza. O Fritz não tá aqui também? Não. Repete aí, desculpa, porque tava no mudo. Porque eu tava fazendo mais parado, não queria atrapalhar. Tá. Você lembra do Sega Saturn? Punheta! Ele tava resetando o modem. Eu tava pegando uma cerveja, olha só. Várias paradas. É, o meu pau faz esse barulho. Você lembra? Saiu um líquido amarelo também. É. Peraí, Pepe, muta o seu microfone, por favor. Pepe, por favor, obrigado. Fala aí. Peraí, Pepe não mutou ainda. Eu voltei. Então. Cara, porra, essa vez a minha namorada me ligou, né? Me diz aí, então, Fritz, você que fica bolado com as CGs de 70 segundos que tinham lá, me conta o que que jogos que tinham histórias fodas no C4, sem ser Zelda. E sem sequestro. Ops. Fritz não tá aí também, né? Aí. Morreu. Caralho. Não, cara, olha só, eu vim mijar, porque você não me chamava há muito tempo. Aí, eu vim mijar. Aí, toda vez que eu venho mijar, você resolve... falar comigo. Caralho, ele ainda tá descarga pra provar, né? Eu boto o telefone perto pra provar. Mano, que cu. Isso, cara? Eu tava mijando. Tô balançando, sabe? Pra você ver que eu estou pijando. Aí, tipo assim, o Nisnibiri começou a acelerar e falou assim: não, que jogo você quer acelerando o mijo assim, tipo, tem que cantar logo pra responder a pergunta. Pra tirar do mundo essa merda. Pode repetir a pergunta, por favor.